atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Papa baixo, frente, soco! Ponto com! Abacelator! Sexta de manhã eu levanto pro trabalho, ligo o PC pra baixar um podcast. Baixofrentesoco.com é site, tenho que ouvir e mostrar pra todo mundo. Chega o cara e fala que não conhece, que é feio e não sabe as regras. Tenho que explicar, presta atenção. Depois dos e-mails, depois das notícias, tá na hora de escutar diversão da vez. De jogos. Eu gosto de jogos. Podcast com babacas retardados. Jogos. Eu gosto de jogos. Eles me obrigaram a cantar isso daqui. Começando a sua 52ª edição! Aê! Chegamos! Ihá! Tem que entrar o bumbum. Nossa, tem um helicóptero. É o helicóptero bumbum duplo, cara. E é isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar novamente sobre RPG, um jogo tão querido para nós. E dessa vez, especialmente sobre Vampiro a Máscara. Provavelmente um dos jogos de RPG mais populares aqui no Brasil, em particular no Rio de Janeiro. E mais emo também. Com certeza. Para quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo, Tremere, herdeiro Recursos 5 Geração 8. Aqui é o Elapso, e se vampiro fosse cachorro, cai tipo era vira-lata. Cachorro? Porra, cachorro fala, quê? Não sou fala. Cachorro, não. Mesh Splinter, Nosferatu de 8ª geração, o clã sem defeitos. O clã sem defeitos. Clã tá sem certo. Defeitos. Claramente. Clássico. Senhor da Eternidade, Gárgula, 9ª geração, boladão. E todo mundo sabe que o Gárgula, ele é um Nosferatu que voa e mete a porrada. O único problema é que ele tem que obedecer as merdas que o Tremere fala, cara. Todo mundo sabe que Gárgula não é vampiro e não é clã, né? Então, pô. Todo mundo sabe. Porra, brother, Gárgula. Quem não é moleque sabe que Gárgula é vampiro e é clã. Exatamente. Comprou aquele desenho da Disney, maneiro. E é o boss de Killer Instinct. Pode ser um vampiro construto, mas ele é feito... E vampiro, feito, Gárgula vampiro. É tipo um pet, né? É tipo um Lacaio mais. É, Lacaio plus plus. Na base, Bruhá, 14ª geração, sangue fraco. E fraco demais. De fraco só tem o sangue, porque você tem potência e rapidez, né, filha? Exatamente. Mas pode andar no sol, que é mais saudável. E nessa semana nós não vamos brilhar na luz do sol, porra. Se for pra entrar na luz do sol, é pra tomar dano agravado. Vamos pegar nossos dados de 10 lados, distribuir nossos pontos de antecedentes, escolher um clã, fazer diablerie. Caraca, lembrei da palavra. Tudo isso e muito porra. Mais depois dos e-mails. Aí, sabe o que combina com o episódio de vampiros? Não. Sangue? Leitura de e-mails com música do Blade, porra! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum A gente tem o primeiro e-mail aqui do Ovini Lima, e ele fala aqui pra gente: fala aí, amigos do Baixo Frente Soco, tudo bom? Aqui é o Ovini Lima. Chupa, senhor Eternidade. Continua parecendo Vini Lima, mas tudo bem. E apesar de fazer um tempo que não escrevo, sigo acompanhando o podcast fielmente. A nota triste durante esse tempo é acompanhar meu nick de internet ser sinônimo de ruim, por não ser um nick true da boa época de CS. Porra, cara, tu tava traumatizando o maluco aí, bro. Cara, mas ele merece, que porra. Tem alguns comentários a fazer sobre os últimos temas abordados, mas tentarei ser breve. Aí ele manda um wall of text aqui. Sobre o episódio casual versus hardcore, achei animal o tema, pois é um questionamento que também veio me fazendo há tempos. Achei bem legal a discussão como se desenvolveu, apesar de não chegarmos a uma conclusão. Mas esse é o tipo de assunto que não existe um consenso, eu acredito. Então, na minha visão, o que define essa diferença está em quem vai jogar ou não no game, apoiando-se nos três pilares que o Lápis falou no episódio. Tempo que a pessoa investe, intensidade para o game e o outro que eu não lembro nem fuder. Nem eu, então relaxa. Eu não, nem participei. Eu lembro que na hora que eu participei, eu falei sobre esse negócio que o tempo investe. Beleza. Sobre os últimos episódios de 16-bits, também ficou bem bacana. Mesmo dividindo em dois, ainda ficou faltando bastante coisa pra abordar. É sempre assim, né, cara? O que é bom, porque lá na frente vocês param pra retomar o assunto. Ou não. Acho que vocês abordaram bem a evolução da indústria nesse período, como os games mais relevantes, mas senti falta de falar sobre os games da época 16-bits em si. Como assim? A gente falou dos 16-bits e meio, alguma coisa assim? Não, ele falou que tá falando pra vocês que tinham que ter falado mais dos jogos em si, tipo, um por um, sabe? Ah, mas como disse, não tinha como abordar tudo de uma vez mesmo. E essa conversa toda me fez lembrar de quando eu tinha o Master System, apesar de Master System não ser 16-bits, né, Vini Lima? E sonhei que eu chegava na sala de casa e ela estava cheia de fitas. Daí eu ficava nadando. Que bom, cara. É tipo tio Patinhas na caixa forte, só que de fita, velho. Aí ia ser muito feliz. Aí quando eu ia colocar uma fita pra jogar, acordei. Foi aí que comecei com a poluição noturna? Caralho. Poluição noturna, cara. Zoeira. Poluição. E o último. Mas, fala. É engraçado o sonho, né, cara? Ele sempre te acorda na hora mais fodida. Quando tu vai meter o peru, então quando tu vai meter a fita, é porra, acaba, cara. Nesse caso, quando você vai enfiar, né? Pois é. E um último toque. Manda o senhor da eternidade se fuder. Senhor da eternidade, vai se fuder. Muito obrigado. É sobre um negócio que Lápis comentou uma vez sobre uma crítica que fizeram ao podcast falando que ele ainda precisa ser lapidado e etc. O que eu entendi disso, e acompanhando outros podcasts, acho que o cara se refere à mixagem de sons ao longo do podcast. Tipo, tem uns outros que ouço que os caras têm som pra tudo, tudo, tudo. E usam em momentos que funcionam mesmo. Cara, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode pra conciliar as nossas vidas de verdade, nossos trabalhos, nossas faculdades, nossos podcasts. Então a gente tenta conciliar tudo, então não tem como fazer a edição perfeita. Mas a gente faz o que pode, porque a gente tem potencial infinito. Com certeza é um diferencial, mas na boa, pra mim o que vale é o conteúdo e não a forma. Então fala pro doce trazer. Tive uma febre de podcast no ano passado e assinei vários, tipo uns 15. Mas com o passar do tempo, a febre foi passando e só os fortes sobreviveram. E agora, só ouço 3 podcasts semanalmente. E porra, se estou escrevendo aqui pra vocês, isso significa, opa, que vocês estão na minha lista. Opa! Opa! Amigo! Amigo! Opa! Mouse aí se ficou grande pra vocês, mas fazer o quê? Eu nasci assim. Puta, que horrível. Nossa senhora. Abraço. Abraço! E o Wild Wizard mandou também uma foto aqui pra gente, muito foda, que tá no post aí do controle do DualShock 3, edição especial God of War. Em vez de ter os 4 botões, tem um botão gigante, quadrado. Ah, descobri o que é poluição noturna, cara. O que é poluição noturna? É uma ejaculação involuntária que ocorre durante o sono. Eu já tinha ouvido falar dessa porra, mas eu não tava associando. Eu lembrei, quando ele falou poluição, eu lembrei que era alguma coisa a ver com punheta, mas... Caraca, nunca aconteceu com você? Você nunca aconteceu, tipo, cara, caralho! Já, mas eu não sabia que tinha um nome, porra. Agora você pode falar. Puta, é. Você pode twittar assim. Caralho, acabei de ter uma poluição noturna. Hashtag da puta que pariu. Mas isso só acontece quando você não é punheteiro, cara. Ah, entendi. É verdade. Mas então, e-mail do Dark Lotus. Porra, já falei pra mudar pra Black Lotus, que é muito mais irado, mas tudo bem. Que é a carta de Magic. A carta de Magic irada, que vale o cu. E na minha época valia, sei lá, R$400 hoje em dia. Toba, eu já vi nego lá no colégio toba. Jogando cara, nego meter Black Lotus toba. E falar, caralho, toba. Aí eu vou quebrar minha mesa no final dessa leitura de mim. Com certeza. Enfim, o Black Lotus, que é estudante de informática para gestão de negócios em São Paulo, um dia aí. Cara, é like a bounce. Like a bounce. Olá, gamers cariocas. Gostei muito da discussão feita no podcast 51, que eu não faço ideia qual que é, mas... É o último que a gente gravou com o logo da Justiça. Justiça. Gostei muito da discussão feita no podcast 51. Vocês conseguiram abordar de forma inteligente todos os aspectos desse assunto polêmico, que é a censura a jogos. Mas precisa lembrar que a questão sanitária para jogos no Brasil é mais agressiva que em muitos outros países, como os Estados Unidos, em um ponto. Ela é obrigatória. Um jogo não pode ser comercializado no Brasil sem ter passado pela classificação sanitária. Isso inclui jogos para celulares. Como resultado, a App Store da Apple do Brasil é muito pobre em jogos. Não tem praticamente porra nenhuma. Que aparentemente os respeitáveis senhores responsáveis pela classificação sanitária são incrivelmente lentos em fazer seu trabalho. E muitos brasileiros... Eu tô falando, cara, esses putos não jogam os jogos. Eles ficam olhando, assim... Eles olham, assim, tipo, tem um boneco com uma arma, violento, 18 anos. Não, eles pegam e leem a contracapa do jogo aqui. Quer ver? Vou pegar a contracapa do Marvel vs. Capcom 3. Aqui, eles leem. Smash Hit! The greatest Marvel and Capcom characters clash in your Ultimate 3 vs. 3 matchup. Ok, 12 anos. Aí eles vêm na capa, assim, que tem uma mulher com um decote, e eles botam partial nudity. Desparcial, 18 anos. Então, enfim. E muitos brasileiros, pra adquirir legalmente jogos para seus iPhones, iPods e iPads, optam por comprar na App Store da Argentina, que aceita cartões de crédito brasileiros e não tem controle grotesco sobre a venda de jogos. Controle grotesco. Cara, olha que ridículo, né? A gente tem que ir na App Store da Argentina. Na Argentina. Isso é vergonhoso. Na Argentina. É inimigo, brother. Inimigo, não tem como. Enfim, não acho ruim que um jogo receba uma classificação etária para auxiliar os pais sobre a compra dos jogos, mas definitivamente não acho aceitável que essa classificação seja obrigatória. Os adolescentes podem até achar ruim serem impedidos de decidir quais jogos podem jogar, bem como a quais filmes podem assistir e quais revistas podem ler, dentre muitas outras decisões que lhes são proibidas. Mas isso é em parte culpa deles mesmos. Se esse monte de adolescentes bundões comendo cheetos na frente do PC e xingando muito no Twitter se unissem e se mobilizassem para exigir mais poder de decisão sobre a própria vida, sem a interferência dos pais ou do governo, certamente eles conseguiriam muito mais liberdade. Caraca, poético isso, cara. Vamos nos reunir e fazer a revolução, meu amigo. Revolução dos gordinhos comendo Doritos e cheetos. Cara, pra ler esse próximo e-mail aqui do nosso grande amigo El Mamute, eu tenho que cheirar uma carreira de cocaína aqui e entrar nas drogas. Peraí. Aos integrantes do Baixo Frente Soco, ritmo de festa, falei negando do Baixo Frente Soco, porra, estou enviando meu primeiro e-mail de logo, que é um excelente prazer estar entrando em contato com vocês, sem ser por comentários LOL. Espero que incesto não fique muito longo, porque incesto, ao mesmo tempo que expresso meu ânimo de escrever pra vocês, em respostas numerosas, incesto, boas horas que vocês me propor... Horas sem H, brother, puta que pariu. Horas que vocês me proporcionam ouvir uma opinião não medíocre sobre um videogame, sem ser pedante babaca. Porra, fiquei arrastando esse e-mail por edições e edições. Comentei até com o Lapso que eu havia me comprometido a escrever um e-mail, mas que eu ia adiando, de modo que não chegou a 45, eu falei, tenho que mandar um e-mail pra ser lido na 50. Só que a 50 não chegou. A 50 chegou e eu nem mandei e-mail, LOL! Aí eu mandei agora pra 52 e foda-se. Enfim, bobeira de organização da parte, acabei de ouvir 3 episódios no mesmo dia. E o que inclui 50 em suas duas partes. E gostaria de ressaltar algumas coisas que sempre me deixam muito bolado. Número 1. Caralho, cara, primeiramente, parabéns pelo 1 ano. Mesmo só ilustrativo, por produzirem semanalmente um podcast de qualidade, opiniões diversas que nunca bate, botam uma cheia, a mesma tecla e consegue sempre trazer aquilo que se propõe, é saber. Chave de diversão. Sempre com uma galera boa, cada um no mínimo inteirado no assunto, os participantes têm sempre algo a dizer, nem que seja trollagem do dia a dia, né, LOL? Porra. É uma honra ter participado de algo de tamanho garbo e capacidade. Que garbo, velho. Porra, cara. Tanto faz dublar. Garbo, garbo, garbo. A número 1 em moda masculina. É isso aí, cara. Faz paração. Tipo, tem uma mulher chamada Greta Garbo, tá ligado? E caso agora vocês se perguntem como faz, acho que só não pensarem em nada e fazendo o que fazem, que está tudo certo e sai tudo win, barra win. Número 2. Tcharam! Caralho, cara, sério. Sou eu que escuto notícias, viado. Quando eu entro em nada. É, essa é você. Notícias, viado. Porra, isso é muito foda. Ouve de novo e me diz que isso é plausível. Aí, não, peraí, para tudo. Fazer um adendo aqui. Garbo significa quando se sente, além de elegante, com charme e um sutil toque de cordialidade. Nossa, gay, né? Ou seja, homossexual, exatamente, vai pra você. De boa, demorei algumas edições pra entender que não era isso. E mesmo assim, eu sou até hoje. LOL, não mudem. Porra, de cavalo. Isso é. Número 3. Oba, mesmo depois de 50 edições, não sei diferenciar o senhor da eternidade. Cara, LOL, e apesar disso, não tem como não reconhecer que eles, mesmo sendo a mesma pessoa, são parte essencial do podcast. Way to go. Caralho, acho que só aprendo a diferenciar quando eu chegar a ser grão-mestre, amigo. LOL, de boa, isso é impossível e absolutamente genial. É nem muito grande, brother. Caralho, que moleque assustado, cara. Número 4, peguei por trás e agora já era. Quando vão ser liberadas as fitas de alta periculosidade daquela noite fatídica no qual se jogou o Scott Pilgrim. Isso deve ter sido épico, LOL. Aposto que rolou muito LOL e coisas de videogameiros de primeira, digna de episódio especial cheio de win. Então, cara, a gente chegou a gravar, a gente fazendo, jogando um pouco naquela noite. A gente chegou a gravar um pouco do áudio. A gente tava realmente influenciado sobre heavy drugs. Volcano. Volcano. Só que o áudio tava muito ruim, o vídeo tava muito estranho. Quem sabe um dia, quando a gente tiver super habilidade de masterização de áudio, a gente solta aqui. Ou grava de novo, ninguém vai perceber. A gente finge, né? Aqui, tá? A gente cheira cocaína e grava. Número 5, level 5 death, fudeu. Falando em episódios de coisas peligrosas e mamiludas, silêncio e polêmicas, não divulgadas, pô, podia rolar um episódio castlevanudo, hein? Seria ruim, aposto que a galera curtiria, visto o potencial da Negates e do podcast. É site, cara? Podcast de Castlevania tá na lista, vai ser. Tá na fila. Tá na fila. Tem fila aí, brother, esse é o problema. A gente tem a fila de episódios nas coxas, a gente tem a fila de episódios sérios e a fila de episódios games. Inclusive, tá chegando a época de Disco Ninja, hein? Tá chegando, ritmo. Ritmo de ninja. Enfim, esses formam os meus comentários sucintos sobre o geral do programa. Acho que a mensagem pode ser simplificada em: não percam a vontade e nem muito menos a capacidade de fazer uma parada dessas, visto que o mundo de videogame precisa de pessoas não imbecis conversando sério sobre o mesmo. Mas de boa, sem estresse, sem cobrança, senão aí, videogameiro boiola. Não fique que nem o Luciano Gualda. Não faço ideia que é essa porra, cara. Mas deve ser um cara escroto. Sempre é o apresentador do Stargame, cara. Caralho, pode crer, cara. Sempre satisfeito em ouvir o BFS. É uma mute. Sapinho! PS, enviado do Hot Law Mail. Como assim, Marjorie Bros eram dois Manolos? E porra, podcast de imersão for life. Quem não concorda é feio e não sabe as regras. Tô falando. Caralho, aí eu tenho que acelerar. Aí, a gente tem que gravar um vídeo, assim, um vídeo não, um áudio, né? Da minha voz e depois a voz do Mass Splinter. E botar, tipo, uma lado da outra. A gente tem que fazer um podcast tutorial. Oi, eu sou o Mass Splinter. Oi, eu sou o Senhor da Eternidade. Você chamou o Mass Splinter pra falar isso agora? Porque parece... E-mail do Urban Sharks. Aí, dica. O seu nickname ia ficar muito mais maneiro se fosse Tubarão Urbano. Aí, com certeza absoluta, ia ficar muito mais irado. Tutuba. Enfim. Tutuba. Gabriel. Não, que porra, quase que eu falei o nome do cara aqui. Olha só, olha a falinha. Olha a falinha. 19 anos, estudante de publicidade e propaganda. Pô, mas ele fala... ele tem nome de mafioso. Gabriel Botarelli. Botarelli? É, pode crer. Fala, pessoal do Bate Frente Soco, tudo beleza? Estou mandando esse e-mail enquanto ouço o podcast de vocês. Que tema ótimo. Vou contar um pequeno caso que aconteceu comigo. Quando eu era mais novo, na época do PS2, minha mãe odiava quando me via jogar GTA, mas nunca chegou a me proibir nem nada. Apenas dizia: eu não gosto desse tipo de jogos, não vejo a menor graça. Mas, se você gosta, eu confio que tem cabeça suficiente pra diferenciar isso da vida real, assim como das coisas que se passam nos filmes. Caraca, sua mãe é muito esclarecida, cara. A minha mãe, quando eu era criança, ela fazia duas coisas. Quando eu tava jogando CS, ela sentava do meu lado e falava: filho, eu odeio quando se joga esses jogos. Aí eu falava: tá bom, mãe, mas não vou sair matando ninguém. Não, eu só queria saber que você me faz muito triste. Caralho! Eu estou muito decepcionado com você, meu filho. Aí, uma vez, eu comprei uma arminha de pressão, tá ligado? Só que era daquelas arminhas de pressão de camelô underground que pareciam armas de verdade. Aí eu cheguei em casa com essa arminha de pressão, minha mãe viu. Ela falou: filho, o que é isso? Aí eu falei: arminha de pressão. Mas eu não vou sair matando ninguém com isso aqui, né, mãe? É só de brincadeira, pra ficar tirando aqui no quarto. Ela: ah, tudo bem, não me incomoda, não. Nunca mais achei a... Pô, minha mãe é tranquila, ela só olha e fala: nossa, que coisa horrorosa, meu Deus. Mas enfim, foi algo que me deixou muito feliz, já que diferente das mães de alguns amigos que já os fizeram quebrar o DVD do jogo, ela conseguia diferenciar que aquilo não era diferente de qualquer outro tipo de mídia que mostra ser a mesma coisa e sempre me incentiva, até hoje, a matar pessoas, desculpa, a jogar videogame. Pois ela e meu pai, que muitas vezes já jogou comigo e meus amigos, acha que é uma ótima atividade de lazer. Você consegue imaginar a mãe do moleque falando pra ele quebrar o DVD do jogo? Tipo, moleque... Mas mãe, eu amo o DVD do jogo! Quebra! Quebra, filha da puta! E você repara que não é nem ela que quebrou, é tipo assim, ela obrigou o moleque a quebrar pra ele verter lágrima. É tipo obrigar um pai a matar o filho, saca? Não sou a favor de proibir a venda de jogos violentos nem nada. Apenas concordo que precisa sim de uma classificação caralho! Indicativa! Como é que já vem nos jogos que compro pra meu PS3? É, não, isso é óbvio, né, cara? Que porra. Moleque de 4 anos não vai jogar God of War 3 e vai ficar lá vendo a cena de sexo da Afrodite lá, porra. Caralho. Que é isso, pai? Eles estão brincando de cosquinha na cama. É o minigame da cosquinha. Agora a gente tem um e-mail aqui que ele... Eu gosto muito dessa galera com dupla personalidade que manda e-mail pra gente. Tem um cara que ele mandou aqui dois e-mails, de dois e-mails diferentes, com dois nicknames diferentes, falando coisas diferentes, mas tem o mesmo nome nos e-mails e o nome do cara é o mesmo. Então eu tô assumindo que é uma pessoa com dupla personalidade, uma pessoa... Cara, não, peraí, veja bem, podem ser duas pessoas coincidentemente com o mesmo nome. Exatamente, mandaram e-mail com 10 minutos de diferença também. Ué, é possível. É possível, é verdade. O número 1, o gamer da favela, manda e-mail. Galera, adoro o podcast de vocês. É como relembrar a minha infância e adolescência. Ser adolescente no Brasil não foi fácil, pois existem as injustiças, pobreza e violência. É foda mesmo. Ah, era um menino de rua, bro. Mas mesmo assim, sobrava um tempinho pra nos divertirmos com as revistas de games. Super Game Power, Ação Games e afim. O Jagos! KKKKK, adoro as vinhetas de vocês. Queria saber que programa vocês usam, se possível. Audacity, é de graça e dá muito pau, dá dor de cabeça pra caralho. Você, depois de ficar editando 3 horas, você perde tudo. Aí você tem que ficar salvando, cara. Tem que ter a catimba de ficar apertando Ctrl S a cada parada que você muda, cara. Aí você tá na dancinha do Me Fudi. Clássico. É, no podcast do Mega Man X, vocês não falaram do final do Mega Man X, que ele conversa com o Zero e pergunta se um dia eles não vão se contaminar com o vírus do Sigma. E pergunta se isso vai acontecer e o Zero vai ter que matar o X. O Zero então diz pra ele não falar bobagem. É bom ver que o cara tem todas as idades aqui e é legal saber que as pessoas... Caralho, bro. Não, ele acabou de falar do Mega Man X. Beleza, entendi. Esse final é do Mega Man X4. É um final legalzinho. É anime e tal. Agora, ele depois começou outro assunto. Sem pontuação. É bom ver que tem cara de todas as idades aqui no podcast e é legal saber que as pessoas envelhecem. É bom saber que as pessoas morrem um dia, mas não perde o lado infantil. Se possível, vocês podiam ler meu comentário e-mail no podcast? Obrigado. Smile. Aí ele... Tu lembra da vez que a gente foi no Bebê Lanches lá perto do colégio? Qual que o cara virou? Que o cara não teve a sua personalidade? Então, a gente saiu 8 horas da manhã pra ir numa lanchonete lá perto do nosso colégio, quando a gente tava no primeiro ano, sei lá. Matando aula, claro. Aí a gente chegou lá 8 horas da manhã. Aí, maluco, me vê um joelhão bolado. Aí, maluco. Não, eu falei, tem joelho bolado? Cara, tem sim. Então me vê um joelho, por favor. Aí o cara, tá bom. Aí ele ficou olhando pra gente. Aí de repente ele mandou um... Não! Não tem joelho, não! Nunca mais tem joelho. Ai, gente, caralho! E saiu de lá. Esse maluco é tipo isso. Esse maluco terminou de mandar o um e-mail pra gente e mandou um... Logou no e-mail do Hotmail dele aqui. Mandou um nickname: Leon Scott Kennedy. Galera, adoro o podcast e site de vocês. Queria muito mais que garotas participassem do podcast. Fica só esse monte de homem aí. É boa opinião feminina, valeu. Porra, ele chama a menina pra caralho. Ele se explanou, que ele mandou a mesma carinha no final, olha só. É verdade. Ah, moleque esse cara, moleque. A gente tem a Sociopata Digital Babs, que participa. A gente tem a Debs. A gente tem a Ninja Inimiga. A gente tem a Lilith. A gente tem a Paraguaia. Porra, aí. Mulher pra caralho. O Mesh. A Paraguaia já participou? Paraguaia já. Participou no do Mario Kart. Ah, pode crer. E ela já leu os e-mails aí do Atmo um dia. Lê esse último e-mail do Atmo. O último e-mail, graças a Deus, do Atmo. Então, eu não entendi esse link, eu sei o quê. Não, foda-se. Átomo, faz sentido. Então, pessoal, aqui é o Átomo de Recife e manda essa mensagem de voz pra vocês passarem no próximo programa. Manda essa mensagem de voz, ele mandou mensagem de voz e você transcreveu. Eu mandei aqui no final pra você comentar sobre a mensagem de voz e tocar. Isso não é pra ler, tá, cara? Só tipo, tá. Interessante. Gostei bastante de vocês falando sobre leis e afins nesse episódio 51. Continue o bom trabalho. Disco Ninja, toca aí a mensagem de voz que ele mandou, que é o Mega Jabá do Arc 12, sistema de RPG que ele tá fazendo, mas porra, tá valendo, né? Faz sentido. Olá, pessoal, funkeiro e viador de madrugadas. Aqui é o Átimo de Recife. Estou mandando essa mensagem de voz para agradecer a todos que estão gostando do Arc 12 e que me mandam mensagens. Só tem lapso que diz que gostou, mas pelo menos eu sei que tem gente que gostou do Arc 12. E estou mandando essa mensagem para agradecer a todos vocês. É um sistema que estou fazendo com muito carinho e esmero. E que serve para todo mundo. Desde aqueles que matam mais de 1000. Até os que estão quase comendo mulher. Abraço a todos vocês e até outro dia. Vamos para as notícias? Notícias? Notícias! Notícias! Notícias! Senhor Eternidade. Fiquei sabendo que um cara chamado Senhor Eternidade logou no baixofreitosoco.com depois de uns 2 anos sem mexer lá pra postar uma notícia essa semana. É, cara, é melhor uma do que nenhuma, né? Exatamente. Então essa notícia tem que ser muito importante, tendo em vista escasso que esse Senhor Eternidade tem pra se dedicar. Muitas coisas que eu tenho que fazer aqui e tal. Então, cara, foi uma notícia importante. Eu sabia que a galera do Eu Gosto de StarCraft ia gostar, que finalmente a Blizzard ouviu a todos os latino-americanos e decidiu. Latidas americanas, exatamente. Latino-americanos, porra. Ah, tá. Ouviu os latino-americanos e resolveu finalmente juntar o servidor da Latin America com o da North America e fazer um grande e feliz servidor. E agora a galera que fudida brasileira que comprou o jogo em português não vai mais precisar ficar 2 horas pra esperar achar um jogo, porque só tinha 3 players jogando no servidor, né? Então, todo mundo tá feliz aí. Mas como é que era isso? Quando a gente jogava no StarCraft 2, você só podia jogar contra a galera da América do Sul. Exatamente. A América Latina, né? Tinha México, né? É, tinha México, exato. Porra. Agora você pode jogar com a galera dos Estados Unidos e Canadá também. E quando é que a gente vai poder jogar com a Coreia? Cara, você não quer isso pra você, cara. Você não quer isso. Não, porque assim, o pessoal da América do Sul, no geral, tem uma skill média menor do que a galera da América do Norte, né? Skill média. Sim, provavelmente. Mas também não é só isso. Né? Quando a gente não ficava, a gente vai levar uma cocinha de leve, né? Vai levar de leve, né? Mas não é tão absurdo assim, não, a diferença. O problema é que, como aqui tem muito menos jogador, as divisões são baseadas na quantidade de jogador, né? A Liga Grão-Mestre, elas são só os top 200 de jogadores, né? Uhum. Então, em teoria, aqui na América Latina, que tem acho que em torno de 50 mil jogadores por aí, é relativamente mais fácil você ser top 200. Agora, na América do Norte, que são 1 milhão, você ser top 200 é foda. Entendi. E na Coreia? Na Coreia tem bem menos gente, porra, é muito mais foda ser top 200. Não, na Coreia eu duvido que tenha menos que 50 mil, mas tem... Deve ter menos que 1 milhão, mas sim, é sim. Eu tava lendo hoje que dizem que na Europa, a Grand Masters da Europa equivale à Bronze League da Coreia. Putz. É tipo a máxima da Europa e a menor da Coreia. Mas eu acho que é sensacionalismo isso, eu não acho que seja tão absurdo assim, não. Será? Será que a galera não tá fazendo na faculdade lá na Coreia StarCraft, a primeira matéria, StarCraft 1, aí depois tem a matéria StarCraft 2? É bem possível, é bem possível. E agora vem a diversão da vez. Álcool. O cara tá fazendo um rap ali com o microfone. Cara, o microfone ele entra em lugares estranhos, cara. Caralho, moleque. Só posso dizer isso, cara. Discípulo do Fritz. Vamos lá. Eu sei, aprendi com ele, cara. Numa época em que a gente estava muito acostumado a ouvir falar em RPGs de aventura medieval, fantasias em que você era um cavaleiro, empunhava sua espada, ia pra taberna e falava: amigos, vamos para uma missão em nome do rei e ganhar os nossos golds e avançar de level. Fama e glória. Vamos matar, pilhar e destruir, do jeito que Deus sempre quis. D&D Story. A White Wolf criou uma série de jogos que ficaram muito conhecidos pela sua habilidade interpretativa, chamados Storytelling. E dentro do sistema Storyteller, ela criou um jogo especial chamado Vampiro a Máscara. Pô, não era demônio que a gente ia falar? Já é demônio. Ah, foi embora. Achei que era 3D hoje, que é o melhor RPG da história. Anjos, a Cidade de Prata. É, cara. Como é que deve ser o RPG do Crepúsculo? Crepúsculo, a Cidade de Leite Condensado. A Cidade de Purpurina. Imagina uma Cidade de Leite Condensado, né? Sim, que na verdade, a Cidade de Purpurina é Paraty, né? No filme agora. O grande legal do mundo de vampiro é que, diferente dessa temática que a gente vê hoje em dia, de vampiro sendo aquelas coisas bem escrotinhas, gays, que brilham na luz do sol e que se envolvem em romances, sentem prazer sexual e whatever. Peraí. O Drácula se envolvia em romances e tinha prazer sexual. Não, peraí. A sua comparação começa errada, porque os vampiros de Crepúsculo não se envolvem em romances, eles fingem que se envolvem, muito menos sentem prazer sexual, porque eles não fazem sexo. No máximo, a loba bate punheta. Agora, o vampiro não faz porra nenhuma, claramente. Eu não vou mudar nem. Eles fazem sexo selvagem. Que não, vamos deixar... Não, vamos deixar essa discussão do que eles fazem ou deixam de fazer pra quando a gente realmente falar sobre o personagem dentro do jogo. Porque tem um fundo de verdade no que o pessoal falou contra o Guru Inimigo. O Inimigo não tem fundo de verdade nenhuma. O mundo de vampiro, no Vampiro a Máscara, é um mundo bem mais dark, bem mais escuro, intenso. Eles criaram esse mundo todo chamado World of Darkness, o mundo da escuridão. Onde... Mundo das trevas. Mundo das trevas, é a tradução certa. E eles criaram como espelho do nosso mundo bem mais zoado, com tudo mais down, tudo mais dark, com empresas capitalistas do mal, muito mais do mal do que nossa. É um clima noir, né? Foi? É um clima noir. É uma das descrições, cara, de lobisomem, é que é um clima como se fosse um clima noir. Mas eu acho mais pesado que noir, entendeu? Mas na verdade você não pode afirmar que o mundo deles é muito mais sinistro que o nosso e que os capitalistas deles são muito mais malvados que os nossos. Porque não sei se você sabe, mas no mundo do World of Darkness, o povo, ele é oblívio. Não sei se essa palavra existe, mas enfim. O povo não tá ligado. Ele não tá ligado na maldade geral. Ele acha tipo normal, sacou? Então, um dos livros deles ganhou esse título, né? The Oblivion. Mas o título é Oblivion. Caralho, que peru gigante do Júlio César, moleque. Bota flamenguista pra agarrada nisso aí. Nossa, que peru gigante do Júlio César. Você sabe que eu vou. Para de ver essas revistas, cara. É, entrevista com o Júlio César, pergunta assim pro Júlio César. Júlio César, você depila ali? Não, eu só raspo. Sobre a questão de ser dark ou não ser dark, ser noir, eu acho que a melhor analogia que a gente pode fazer no mundo das trevas é Gotham City, cara. Eu acho que Gotham City é o que as outras mídias chegaram mais perto de retratar o mundo das trevas em outro cenário, né, cara? Muito parecido com a minha visão do mundo das trevas. Olha só, Best Split, você até falou uma coisa inteligente, incrível. É a Gotham dos filmes novos agora, tá? Não é os filmes do Tim Burton e do Joel Silverman. Não, sim. Um pouco mais... Mas o Tim Burton já rolava. Mas é meio, né... Joel Schumacher é que é fã, né? É Gotham do Cavaleiro das Trevas. Do gibi, pode ser. O que acontece no cenário, a gente tem, na verdade, a proposta do mundo é um mundo que não passa aquela menor esperança. Aquele mundo onde a maldade nas ruas, as noites não são seguras em lugar nenhum do mundo, as pessoas elas estão presas em suas rotinas quase como um sistema de castas, não tem grandes ambições, não tem... Caralho, brother, tu tá descrevendo o jogo ou a Índia? Não, cara, eu tô falando como se fosse sistema de casta, porque as pessoas não pensam que são social, as pessoas elas se preocupam demais com o dia a dia delas, sabe? E as pessoas vivem na mais absoluta ignorância das coisas. Cara, mas na Índia as pessoas pensam em ascensão social depois da morte. Exatamente, cara. Depois da morte. É uma ascensão social. Esquece a porra da Índia. Depois dos e-mails. Então, cara, o que acontece é justamente isso. Você tem pessoas que estão muito voltadas pra rotina do dia a dia, pessoas de pensamento simples e que temem a noite, temem o desconhecido, são ignorantes do que acontece, são manipuladas o tempo todo por vários tipos de força diferentes sem saber. Eles se recolhem à igreja. A igreja é muito forte no cenário da Mundo das Trevas. Você, assim, sempre que a descrição das cidades é em enormes arranha-céus e igrejas quase que góticas medievais. Você tem aquela igreja que puxa muito pra o lado. O momento ruim da igreja, mas mesmo assim as pessoas encontram sua salvação no dia a dia delas, cara. Essa, em linhas gerais, é o que eu lembro. Realmente, o livro de vampiro. O mundo de vampiro não é o nosso, pelo menos não completamente. É uma visão punk gótica do nosso mundo, uma região de extremos, monolítica, majestosa e depada. O governo é corrupto, a cultura está falida e os mortais decadentes festejam em meio às chamas dos últimos dias. É um mundo no qual as forças do mal e a entropia exercem um poder ainda maior do que o nosso mundo. É um mundo de trevas. Engraçado que quando você dá essa introdução, você pode fazer um gancho, tipo, pra uma chamada do tipo, e aí que entra você, o herói salvador que vai lutar por um mundo melhor. Mas não é essa o que... tarde. Mas não é o que acontece em Vampiro à Máscara. Em Vampiro à Máscara, você não joga com o salvador do mundo. Pelo contrário, você joga com uma chave pra esse mundo ser tão escroto assim também. O mundo das trevas, ele tem tantas criaturas do mal que realmente deve ser um mundo muito estressante se ver, né? Porque existem múmias, vampiros, abominações, lobisomens. E não importa com qual dessas raças aí você joga, porque sempre vai ter um bicho que é mais malvado do que você e você vai lutar contra ele. Não é questão de ser malvado, cara. Você simplesmente existe, né? Não é um mundo maniqueísta. Existem várias. Você dentro de você, um vampiro pode ser bom, da forma que a gente enxerga a bondade. Mas aí tá. O que a pessoa tem em mente quando ela vai querer jogar Vampiro à Máscara? Ela quer jogar com um herói? Ela quer jogar com um vampiro que vai salvar o mundo, vai ajudar os outros? Ou o jogo leva pra um lado mais tradicional de se interpretar não vida? Como não, foi? Na verdade, assim, a premissa original do jogo é a seguinte: você é um vampiro, você acabou de ser abraçado, que é o termo técnico pra você virou vampiro. Abraçado é quando chupa. Você foi estuprado. Você foi estuprado e virou vampiro. Pegou AIDS. Ele falar um chupão, o nego falou um abraço, né? Aí beleza. Isso. O que acontece? Você é um ser que está aos poucos perdendo a sua humanidade. Esse é o efeito que acontece quando você vira o um vampiro. Porque você, você não envelhece. Então você vê as pessoas que você ama morrer. Você tem sensações diferentes de prazer, sensações diferentes. Você não tem nada com a criatividade que você tinha quando era mortal. Você aos poucos vai se desapegando e virando um monstro. Então a premissa do jogo é: você vai interpretar alguém que está perdendo a sua humanidade e caminhando em direção à monstruosidade. Essa é a premissa do jogo. Por isso que é um jogo de horror pessoal. A monstruosidade, né, no caso, ele é bem refletido até numa explicação física barra espiritual dentro do cenário do jogo, que quando você é abraçado, você deixa de ser um mortal, um ser humano, se torna um outro tipo de criatura, e essa nova criatura traz instintos diferentes da que você tinha antes. E a esse grupo de instintos, essa necessidade de sobrevivência, essa natureza mais monstruosa, eles chamam de besta. E o jogo tá, basicamente, a proposta do jogo tá em você tentar preservar o seu lado humano e não ceder à besta, que começou a coexistir com a sua humanidade. Mas e se eu quiser jogar com um personagem que quer enfiar o pé na bestialidade? Ah, meu amigo, aí é o White Wolf. Na verdade, não, você vai perdendo a humanidade até o ponto que você vai zerar a sua humanidade, você vai ser dominado pela besta e você vira um NPC, porque você não. Vira... Beleza, isso é certo. Se a sua humanidade chegar a zero, acontece isso. Não, com certeza. Mas isso tá assumindo uma pessoa que comprou o livro básico de vampiro, leu o livro básico e tá jogando só com base no livro básico. Mas o White Wolf, como sempre, o capitalismo impera, lançou vários suplementos, vários livros. Se você quiser jogar com um cara que quer se afundar no caminho da besta e falar, meu personagem, ele vai ser a besta encarnada, ela te dá essa possibilidade. Você troca o seu caminho da humanidade por um caminho da besta e você passa a seguir outros preceitos, né? Na verdade, depois, ela começa com essa ideia de o objetivo é preservar a humanidade, que seria a sua sanidade, você ser a mesma pessoa. Mas depois ela se resolveu mudar, dizendo que você podia seguir outras trilhas de outros caminhos. Você pode se manter a mesma pessoa seguindo outros princípios éticos. Você seguir o caminho do ódio e do estupro e tudo mais, e de você dar a sua imaginação. É quase isso, porque assim, você inicialmente, no pão, pão, queijo, queijo da coisa, a sua ficha de personagem, você tem uma barra chamada humanidade, e você começa com X pontos em humanidade. Conforme as suas ações no jogo vão acontecendo, você ganha pontos de humanidade ou perde. Isso reflete o quão mais perto de um ser humano você é em questão de sentimento, em questão de atitude, e quão mais perto da besta você é também. Então, cada vez que você mata uma pessoa a sangue frio, que você não se importa com alguma coisa bizarra que acontece, ou alguma coisa que te afaste da humanidade, do padrão humano, você perde pontos de humanidade, ou você ganha. Isso influencia diretamente. Uma pessoa com humanidade muito alta não pode sair usando inocentes como escudo na hora de invadir um lugar, entendeu? Não rola assim. Pois claro. Assim, a premissa do jogo, uma das grandes influências, quando eu digo influência, é basicamente a cópia, o jogo se baseou muito o cenário se baseia muito nos livros de Danny Rice, que é a escritora que escreveu, entre outras coisas, Entrevista com um Vampiro. Então, quem se lembra do filme Entrevista com um Vampiro, quem viu o Entrevista com um Vampiro, a história principal é um cara que vira vampiro, ele é abraçado, e ele vai lentamente, no início ele quer ser um cara bonzinho, ele não quer matar pessoas, ele não quer fazer nada, mas ele vai lentamente perdendo a humanidade até se tornar um cara extremamente cruel e frio. É mais ou menos assim, a premissa do jogo é a vida, exatamente o que aconteceria na vida daquele cara que foi abraçado, que no caso do filme era o Tom Cruise. É legal falar isso porque a Entrevista com o Vampiro era a referência que a gente tinha de vampiro, assim, na época que foi lançado e tal, foi baseado. Era isso e Vamp, né, cara? tem uma série de filmes que tratam de vampiros, né? Até filme de Sessão da Tarde, né? Ah, sim. Os Bruhás são claramente baseados nos Garotos Perdidos. É verdade. Tem essa questão. Que tem mulher. Filme que tinha o Jack Bauer. Jack exatamente. Bauer é vampiro, e ele volta no segundo, cara. Não, e a própria série da White Wolf influenciou alguns filmes, como Underworld, né, cara? Underworld é uma cópia, assim, muito forte. A White Wolf é processado, né? Até o Blade também tem bastante influência. Só que, assim, eles copiaram da Anne Rice, que realmente escreveu dezenas de livros de vampiros, só que viraram filmes que eu conheço, A Rainha do Condenado e A Entrevista com o Vampiro. Mas, assim, ela escreveu muitos livros de vampiro e eles copiaram sujamente, assim, boa parte do cenário. Aí depois copiam eles e eles falam, putz, acho injusto isso. Essa parada fora de manter a humanidade e não se deixar levar pra besta, tá em linha com o que foi discutido aqui no comecinho. Por mais que não tenha tido muito tempo de podcast, volta um pouquinho. Vamos lembrar do Ninja Inimigo falando, não, porque os vampiros antigamente não tinham relações, não tinham isso, não tinham aquilo, como é tudo hoje. Justamente a forma que o vampiro, desde a época do White Wolf, encontra pra tentar se agarrar à humanidade, é mesmo não tendo o sentimento, mesmo não tendo o prazer sexual, tentar agir e manter os costumes que ele tinha quando era vivo. É uma forma de você se agarrar àquela sua humanidade. E isso é uma das coisas mais difíceis de você interpretar no teu personagem. Você interpretar um cara que às vezes quer ter um relacionamento com uma outra pessoa, às vezes quer simular um sentimento que ele realmente ele não tem na teoria. Na teoria, o prazer de você beijar outra pessoa no sentido vampiro, que é morder pra chupar o sangue, isso, pela descrição do livro, é 10 vezes melhor que o melhor orgasmo que você tem na sua vida. É isso então, que eu me prendo quando eu falo... Desculpa te interromper, mas é isso que eu me prendo quando eu falo que as pessoas têm uma visão meio errada nessa questão de sentimento do vampiro. Tem muita gente que eu conheci aí que joga vampiro tipo assim: tô na night, tô na boate boladona, vou chegar na mulherzinha. Cheguei na mulherzinha, aí beleza, levei pro quarto, vou comer. Comi, gastou ponto de sangue pra poder ficar com o pau duro e tal. Comeu, beleza. Comeu, e aí, vai chupar o sangue? Não, só comi mesmo, agora eu vou embora. Hã? Tipo, o vampiro, ele não se sente o menor prazer em fazer isso. Ele pode fazer isso como um fetiche, uma lembrança. Tipo, quero me lembrar da época que eu gostava de fazer isso. Cara, mas o ser humano normal também só sente prazer em fazer isso, porque ele nunca chupou uma mulher. Que caralho! Desceu o morro pra poder fazer o podcast. What? Quando tu chupar uma mulher, tu vai saber que é o prazer de verdade. Fala logo. Tipo, uma mulher menstruada, né? Exatamente. Exatamente. Pô, mas já imaginaram, cara? Você tem uma parada que tá a seu alcance. Tipo, você pode fazer em qualquer momento. Se você ir lá, morder o pescoço de alguém e chupar o sangue, você tem um prazer 10 vezes maior do que qualquer orgasmo que seria na sua vida. Você. Tem pensa se você fosse. Se você é ouvinte de podcast. Pô, diz que não é foda. Diz que você não ia. Pô, até abandonar tudo e sair mordendo as pessoas. Caralho, cara, então vampiro. A parada do vampiro é chupar menstruada, moleque. É o orgasmo máximo do vampiro. Nunca ouviu aquela música Vampiro Doidão, não? Do Marcelo Nó, né? Marcelo Nova, não, os malucos aleatórios. É do Rosas porra nenhuma. Essa é uma lenda. Música é isso aí, porra. Sangue de menstruação. Eu sou vampiro doidão. Não. Chupo sangue de menstruação. Mas Vampiro é um jogo que leva também um pouco pro aspecto do combate. Mais pra parte... Não, sabe o que Vampiro te leva? Te leva de volta à tua fase oral do desenvolvimento. Isso é Freud, explica essa porra. É a mesma coisa que seios de mulheres, né, cara? Exatamente. O Vampiro tem muitos poderes. Ah, meu Deus, eu sou muito forte, sou muito rápido, sou muito ágil. Então muitas pessoas que estão acostumadas a jogar outros tipos de RPG, quando vão jogar Vampiro, fazem personagens mais porradeiros, mais overpower, pra enfrentar inimigos e chupar o sangue do vampiros mais boladões e fica mais... Uou. E é isso aí, mas a gráfica... É isso aí, nessa semana vamos chupar o sangue do príncipe Bruhá. Será que a graça do vampiro tá nisso? Ou será que não existem milhões de outros poderes tão divertidos ou mais do que esses voltados pro combate que podem te proporcionar experiências completamente diferentes do que em outro... Depende do que você gosta de fazer, né? Assunto mamilos. Um cara que gosta de porradaria, vai fazer muito mais sentido você não jogar vampiro primeiro, né? Mas não pode É muito broken se você quiser fazer isso, porque o sistema de combate dele era muito ruim mesmo. É terrível. Tanto que o pior RPG de todos os tempos é Street Fighter Storyteller. Porra, é insuperável pro pior RPG do mundo, cara. Que isso, cara. Porra, Street Fighter e Storyteller era muito ruim, cara. Tem que ver isso aí. Isso é muito mamilos, mas isso pra um outro podcast. Isso é mamilos, cara. Street Fighter é muito bom, cara. O RPG que é uma merda, porra. Porra, eu acho que o Street Fighter RPG joga do 3D&T, que é bom pra caralho, porra. É tipo Marvel vs Capcom, você precisa apertar dois botões e funciona tudo. Vampiro é um jogo que tem um combate muito demorado. Então, quando você vai lutar no Vampiro, demora papo de 15 minutos, 20 minutos, uma luta. Você rolando... 50 dados pra acertar, depois pra rolar o dano, mais 50 dados. Às vezes acabava que você acertava, mas dava dano negativo. Aí já falha crítica no dano, né? Tipo, dava um tiro, tentei na cabeça, mas não causei dano nenhum. O sangue do cara tava no pau porque ele queria ficar mulher na hora. Exatamente. Cara, você tá certo, a sistemática ela tinha um defeito aí na parte da luta, né? Mas em compensação, a gente tinha um defeito que ela não era dinâmico, e ele também boa, que eu acho que tem uma qualidade que ele, pelo menos, era versátil, né? Você podia combinar seus poderes e fazer algumas brincadeiras com o sistema que você não tinha antes em outros jogos, principalmente D&D. D&D era o mais simples possível, né? Um teste pra atacar, um teste pra dano e pronto. Mas eu gostava, assim, eu acho que na época depois eu vi que existiam coisas melhores, mas na época, porra, que eu conheci, eu gostava. Eu falo hoje que era ruim, mas na época eu achava o máximo. Não, cara, D&D é simples mais ou menos, né? D&D tinha ataque fracionado, você tinha 3 barra 2 ataque urno. Caralho. D&D era simples é porque tu não tinha o livro dos pisciônicos, porra. Aí a Pantera do Locador era mó bundona. Quero ver se tu tivesse o livro dos pisciônicos. Aí, sinistro calcular aquelas paradas, meu irmão. Coisa de maluco aquela porra. Aí a parada do combate realmente era isso que você falou. Ele ficava 15 minutos, 20 minutos. Se você não tava envolvido no combate, pode ir pra IVTV, vai ver se tá passando no Telecine Action algum filme pornô. Vai. Existia Telecine Action naquela época. É. Mas vai. A Band, sempre ver a Band. Aí sim. Deixa segue. Pode crer, pode crer, por favor. É, vai se divertir aí sozinho, porque teu amigo vai ficar na meia hora no combatezinho lá com os capangas. Mas, cara, esse negócio do combate, você falou que o cenário puxa pro combate, né? Isso eu não vou discordar, porque a minha experiência foi. Eu não acho que o cenário puxa pro combate. Eu acho que tem muitos recursos pra combate. Só que existem muitos outros recursos também pra muitas outras coisas que podem acabar sendo mais divertidos que o combate. Se você joga uma campanha de luta contra lobisomem, por exemplo, você faz um grupo de arsamitas e brujais que se unem numa campanha de morte e destruição, aí realmente vai puxar pro combate. Agora, se o seu grupo é um bom grupo, um malcaviano, um toreador, cara, não tem combate nenhum. Você vai fazer o quê? Vai dar seguidores um pompom e bater na cabeça da pessoa? Porque é isso que eu tô vendo. Cara, na base era. Ele provavelmente quando jogava vampiro, ele era o rei dos estereótipos. Ele falava: você é esse clã, pronto, você é um toreador, ok, você é um admirador de arte, você é um. Não, pico. Você é um viado. Você é um viado. O estereótipo existe por um motivo. Preconceito é preconceito. Preconceito tá sempre certo. Concordo. O Mestre Vitor, ele era exatamente o contrário, né, cara? Ele é o cara que fazia o quê? O Nosferatu bonito, o maneiro. Não, cara, dizimice que não era comunista, né? Não. Eu gostava do estereótipo, mas se você lesse qualquer livro de clã na época, que cada clã, os vampiros se dividem em clãs. A gente vai falar isso mais pra frente, que eu já vi aqui na pauta. Mas se você pegasse o livro de clã, que era um suplemento que a White Wolf lançou, explicando a história, a personalidade do clã, você vai ver que, por mais que existe o estereótipo, sempre existem outras possibilidades pra personagens daquele clã. Eu gostava só de explorar um pouco isso mais do que me render o estereótipo, porra. Dá licença. Não, mas estereótipo existe por outro motivo. A grande maioria daquele clã, por exemplo, vamos lá, vamos ver o estereótipo do Bruhá pro Toreador, porra. Por acaso, algum desses membros já fez alguma coisa? Ou eles ficam só tramando uns contra os outros todas as noites? Pra mim, se o Bruhá falou, deve ser verdade. Tá aqui, tá no livro. Acabei de ler no livro. É verdade. Ah. Tá, é isso não, que eu cara. Existe. Eu li os romances de clã também, da White Wolf, e o estereótipo, ele tá lá por um motivo. Tanto que no livro de clã do Gangrel, existe um dos vilões principais da série de livros de romance do White Wolf é um toreador, que começa a comer o cu de todo mundo na porrada. Porque ele tá com um artefato de Smith que deixa ele boladão. Mas aí quando ele quebra na porrada um Gangrel e uma outra Gangrel vai e convoca uma reunião com todos os Gangrels da área pra poder falar, temos que dar o troco, quando ela explica que o problema é o toreador, todo mundo ri da cara dela e fala, não acredito que você reuniu todos os Gangrels do estado pra poder derrotar um merda de um toreador, de um viado de um toreador. Um viado de um toreador. Claramente. Vamos lá. Aí, peraí, essa ilustração do Bruhá do livro, roubaram de Shadowrun essa porra, né, cara? Não, só uma coisa, o toreador, segundo o Gangrel, bicho insensato. Toreador, segundo Malkavian. Vamos lá. Fantoches que puxam os próprios cordões ou os oferecem a qualquer um que queira fazê-los dançar. Toreador, segundo Nosferata. Moleque, toreador é o mais viado de todos. Vamos ter... Sabem fazer a gente odiá-los facilmente, não é verdade? Vampiros, eles são divididos em clãs. Então você tem um grupo de vampiros com um certo estereótipo e que eles formam um clã. Esse clã vem a ver da linhagem deles, da pessoa que te abraçou, da pessoa que te doutrinou, da pessoa que passou e te trouxe pra sociedade vampírica. Normalmente, esses clãs estão divididos entre três grupos de clãs, né, maiores. Tem a Horda, a Aliança e uma outra aí. É quase isso. É quase a Horda e a Aliança. Mas tem a Camarilla, que são as pessoas que são mais... Softcores. É, eles são softcore, mas como eu poderia definir a Camarilla? Eles são adeptos da... Eles são professor Xavier, Eles tentam coexistir com a humanidade, mas tentam usar a humanidade. Eles não são... É importante falar que eles não são bonzinhos. Eles fazem o papel mais próximo do bonzinho no mundo. Cara, eles usam a humanidade como se fosse tipo ovelhas. Assim. Exatamente. Ah. Eles tentam se mesclar com o mundo e tirar o mundo pra eles. Mas eles não tentam avacalhar a porra toda. Longe disso. Tem. Mas em contraponto com a Camarilla, tem o Sabá, que é um outro grupo de clãs que esse sim toca o terror por aí e o objetivo é avassalar a porra toda. São judeus, né? Desde que a putaria começou no mundo. Né? Judeus! Porra, mas não é? Cara, eu achei que fosse, cara, juro pra você. E tem um terceiro que são os independentes, que eles falam, cara, eu não tô nem pra lá nem pra cá, vou ficar aqui em cima do muro, entendeu? E cara, tipo o PT ou o PSDB, esses partidos PMDB, aí, né? O pessoal. PMDB, ele tá não, lá, tipo assim, é mais forte. É, tá, tudo bem. É o PMDB, realmente. Cara, agora é importante falar que essa divisão ela não é de maneira nenhuma escrita em pedra, nem a cara, tá enraizada. É o rei da exceção, né, cara? Não, não é exceção. É, quero dizer o PT e o PSDB, porra. É que isso é exatamente igual. Isso é uma questão política. Essas facções são questões políticas. Não são questões. É, ah, se você é do clã tal, é logo você automaticamente é do clã tal. Na verdade, a tendência é que você seja daquela facção. Isso. Mas existem exceções e não tá escrito em pedra. Tanto que da segunda pra terceira edição, se não me engano, ou da terceira pra quarta. Não, da terceira pra quarta edição, o Gangrel deixa de ser da Camarilla e passa a ser um clã independente também, entendeu? Mas durante a terceira edição, o Bruhá deixou a Camarilla. Tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. É, a White Wolf, ela é uma empresa que faz o jogo de RPG pra agradar todo mundo. Então, nas entrelinhas de todos os textos da White Wolf, você vai encontrar regras e coisas que vão permitir você jogar com o que você quiser, da forma que você quiser. Então, nós vamos tratar aqui hoje dos estereótipos. Nós vamos falar do que os clãs e os grupos de clãs são mais conhecidos por. Mas a gente, obviamente, um Bruhá, que é da... Bruhá, em sua grande maioria, é um clã da Camarilla. Só que existem Bruhás que são independentes e existem Bruhás que são do Sabá. Mas isso nós não vamos estar discutindo eles aqui agora. É que durante a terceira edição, o Bruhá efetivamente sai da Camarilla. Porque eles, teoricamente, são anarquistas. Aí chega um momento que eles chutam o balde. É durante a história da terceira edição. São nem teoricamente anarquistas, né? O símbolo deles é a porra do A da anarquia. Eles são anarquistas mesmo. De cabeça baixa, por cima. Só pra situar uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho muito importante. Antes de chegar nos clãs, né? Qual é a origem do vampiro da White Wolf? Ele pega a ideia da maldição de Caim, né? Tanto que eles se auto-intitulam Cainitas. Caim matou Abel, logo foi punido por Deus a viver na sombra da noite, a não poder mais ver a face do sol e viver eternamente com o peso da sua culpa. E no caso, é essa a lenda que dá origem aos vampiros desse cenário. E ele descobre como compartilhar essa maldição com outras pessoas. Então, cada vez que ele abraça, que ele vai lá e transforma outra pessoa em vampiro, ele cria uma nova geração de vampiros. E essas pessoas podem passar a abraçar outras pessoas, outros mortais, tendo sua prole indefinidamente. Isso é uma simples matemática. O Caim é a primeira geração de vampiros. Quando ele abraça alguém, esse vampiro abraçado vai ser da segunda geração de vampiros. Se esse vampiro que foi abraçado pelo Caim abraçar alguém, esse vampiro vai ser da terceira geração de vampiros. Então, aí criaram-se diversas gerações de vampiros, até as que chegam no pé do jogador. O jogador pode jogar entre um vampiro de oitava a décima terceira. É pouco até, né? Começa a décima terceira, né? Isso. Aí tem que pagar pontos. Não só décima quarta, décima quinta, que é o sangue fraco. Mas o sangue, é importante falar também que quanto mais distante da primeira geração, mais fraco, mais ralo o sangue vampírico é. Ou seja, mais fraco seus poderes se manifestam, mais fraco você... Mas também mais fraca essa parte da humanidade perdida é também. Então, existem até teorias de que vampiros de décima sexta geração poderiam ser quase humanos mais. É o Blade. Na décima quinta? Na décima, não. Blade, ele é tipo um vampiro de primeira geração. O Blade é true pra caralho, cara. É. O décima quinta geração, ele já não toma dano gravado no sol, por exemplo. Ele pode andar no sol sem tomar dano gravado. Ele brilha? Não, não brilha. Ele não dá o gol, não é assim. Eu tô gay. Não é assim que funciona. E aí, o que acontece? O Caim abraçou... O Caim abraçou uma galera, algumas pessoas. Três, a galera. Três pessoas. É uma galera. Esses três abraçaram 13. 13, são os antiluvianos. Esses 13 da terceira geração, cada um deles é o responsável por ter gerado o clã que veio depois. Se você considerar a história que a gente tá contando, né? Pegando Caim lá no início da humanidade. Na puta pariu. Você pega os antiluvianos, eles surgiram mais ou menos na época das primeiras cidades. Então foi quando realmente tomou forma as etnias e... Então você começa realmente a ter uma especiação. Tipo, aquele cara é o cara mais oriental, o cara mais voltado pra um certo público ali. Você tem uma diferenciação quando a cidade começa a surgir. Antes disso, não. Era aquele ser humano quase que pré-histórico, né? É. E legal falar também que eles são chamados... Os vampiros de terceira geração e os pais dos clãs, eles são chamados de antediluvianos porque eles são os últimos vampiros antes do grande dilúvio, né? Ah, o grande dilúvio. Esse dilúvio é o do Noé? É o do Noé. Então, o mundo acabou, teoricamente, pela primeira vez. Eles foram dormir, e aí, por isso que quando eles acordarem, haverá o segundo fim do mundo, que é o que está sendo esperado no mundo de vampiro desde sempre. Na época que a gente jogava na adolescência, a gente esperava. Hoje em dia, o fim do mundo no mundo de vampiro já chegou, o mundo de vampiro já acabou e já foi criado um novo mundo de vampiro. Na verdade, isso é um clima imediatista que existia em todos os jogos da White Wolf. Todas as criaturas tinham algum tipo de profecia, algum tipo de limitador que dizia, tá muito em breve, tudo vai pelos ares. Então, tem que agir rápido pra poder conseguir seu objetivo. Você tem pouco tempo útil. E esse apocalipse do mundo aconteceu em conjunto pra todos os mundos, não pra todos os mundos que o mundo é o mesmo, o mundo das trevas, mas pra todos os jogos da White Wolf que eram do mundo das trevas. O apocalipse, cada um via de uma maneira diferente, mas o apocalipse em si chegou pra todos, ao mesmo tempo, na mesma forma. E até pra defender aí a reconstrução depois do mundo, por mais que não tenha uma ligação direta, o próprio cenário oriental do jogo, né, que tinha outro tipo de vampiro, tinha os homens metamorfos do Oriente, outras coisas, eles diziam que eles eram os menos imediatistas, que diziam que, na verdade, tudo é um ciclo. O mundo vai acabar e, naturalmente, vai se reconstruir, assim como aconteceu várias vezes nas histórias, né? Porque o livro tem que vender, né? Vai acabar o mundo aí, vai vender o quê, pô? Então, eles já profetizaram que eles iam fazer um novo livro, entendeu? A galera do Oriente é sábia. Eles já sabiam que o capitalismo ia vencer, no final das contas. Então, vou falar dos clãs? Vou falar um pouquinho sobre esses 13 clãs. Alguém quer puxar um clã preferido da Kamatla aí? São 14, hein? Só manda essa. Pô. Não, eu vou falar de Gárgula, não. Pô, só porque eles são fakes, então, cara. Se o Bruhá. Posso puxar o Bruhá, que é o primeiro do livro? Vai lá. Vamos puxar na ordem. É o Bruhá primeiro. Então, vamos lá. A imagem do Bruhá no livro é um motor que é um cara gigante, muito musculoso, parece um Zangief mouse. Assim. É o Vin Diesel, cara. É um cara muito maior que o Vin Diesel. É o Zangief uma 12. De jaqueta de couro, cara. É, e uma cara de mal e uma 12 na mão, né? Então, tipo assim, ele é muito, muito badass. Como diria o Senhor da Eternidade, ele é heterossexual pra caralho. Ele tá coçando a orelha com uma 12, não é isso? Peraí, cara, não, presta atenção. Cara, pra ele isso não é 12, pra ele isso é uma pistola, cara. Ele atira com a mão só essa porra, tá ligado? É 38 pra ele isso aí. Ele é um clã anarquista, que é um clã que teoricamente se une à Camarilla, que a Camarilla é uma questão de ordem, mas muito mais uma questão, assim, de interesse, na verdade, de conveniência. Nunca foi realmente alguém muito focado no bem da Camarilla. E eles são, claramente, eles prezam pela força e pela individualidade. Todos eles pensam muito em si. Legal que cada clã tem uma fraqueza, né? E pra refletir esse lado mais impulsivo, mais revoltado dos Bruhá, eles são muito mais cabeça quentes. Eles ficam muito mais esquentadinhos facilmente. Então, quando você vai fazer seus testes, você tem uma dificuldade maior pra resistir, pra ficar em frenesi. Então, por exemplo, a visão que os Bruhá têm dos outros clãs é assim: se os clãs guerreiros são bons, os clãs não guerreiros são ruins. Então, por exemplo, o Toreador, ele é zoado pro Bruhá. O Tremere é zoado pro Bruhá, porque o Tremere são magos. Então o estereótipo de um Tremere pro Bruhá é como se alguém tivesse abraçado um monte de nerds, jogadores de RPG, e dito a eles que suas magias funcionam. Então, compensação do Gangrel, eles lutam bem, estão dispostos a marcar tudo que acredito. Isso tem fortitude, porra. É pra eles quando nós saímos da Camarilla, ou talvez nós saímos primeiro. Porra, mas é, né? Cada clã tem os poderes, que são as disciplinas. Tem as disciplinas características, que são as magias de vampiro. Magia! O Bruhá, ele tem. Todo clã tem três disciplinas. O Bruhá tem uma que aumenta a força dele e dá mais dano. Tem uma que aumenta. Não, é fortitude? Ou é potência? Potência. Ele tem uma que aumenta a velocidade dele, faz ele bater mais rápido. E tem uma que as pessoas olham pra eles como se eles fossem mais sinistros. A presença, né? Que ele faz ele ser mais imponente e até influenciar outras pessoas ao redor dele de uma maneira imponente. Lá na academia tem um maluco lá que é marombado, que ele tem uma disciplina que ele passa pros malucos, que é o que ele chama de malhar presença. Que é só malhar bíceps, peito e trapézio. Caralho, cara. Nossa. É o Weirdo Train. Agora, o negócio interessante de Bruhá, é lógico que a gente tá seguindo pelo caminho do estereótipo, como o Ninja Inimigo falou, né? Mas uma história legal da própria histórico do clã, no passado, os Bruhá tentaram fazer o mundo do professor Xavier. Eles criaram uma cidade onde os mortais e os vampiros viviam, um sabendo da existência dos outros em paz, dizendo, ó, eu preciso de você pra viver, eu preciso do sangue, e enquanto isso eu facilito a sua vida e protejo a sua cidade dos invasores e tal. Então eles criaram criaram uma cidade onde tudo funcionava bem entre mortais e vampiros. Então, a cidade era Cartago. Mas essa cidade foi invadida pelos Ventru. Aí houve uma guerra entre Bruhá e Ventru no passado. Os Bruhá perderam. Os Bruhá, os guerreiros perderam pros Ventru. E desde então, eles têm até uma certa birra, porque o grande sonho deles da cidade utópica foi destruído. E desde então, é daí que vem o espírito anarquista, porque a Camarilla tá nas mãos dos Ventru, pelo menos em tese. Por isso que eles ainda têm essa birra de, os Ventru, eles hoje dominam a Camarilla, mas no passado eles fuderam com a gente, entendeu? É mais ou menos a ideia. E se você pegar os livros, o que acontece é, os Bruhá mais antigos, eles ainda têm um pouco desse lado guerreiro filósofo, os caras que têm uma ideologia forte, são pessoas que não é só aquele adolescente revolt, que na verdade é o que aconteceu com a juventude do clã. Hoje em dia, a juventude do clã são um bando de adolescentes sem nada na cabeça. Ah, mas o Bruhá é o primeiro clã que o noob pega. Ele olha assim, abre o livro de vampiro e fala: caralho, negão gigante de short, ganho jaqueta de couro, meu irmão. Vou jogar com essa porra. É teu primeiro, cara. Quando você foi jogar Street Fighter a primeira vez, você viu o Zangief, viu aquele cara forte. Esse cara com certeza é o mais forte. Olha o tamanho dele. E você é noob. É verdade. Você não voa nesse momento, porque você descobriu o Zangief é um lixo. Quer dizer, pelo menos pra um noob, ele é um lixo. Olha só, cara. Que isso. Dá um Zangief na mão de um noob e fala: zero Street Fighter, pra tu ver o que acontece. Cara, se ele for o tipo certo de noob. Falar que ele zerou com perfect, todo mundo level outro. Se ele for o tipo certo de noob, que é o noob que fica girando a manete, apertando todos os botões, ele vai acabar ganhando, cara. Quem jogava com o Bruhá? Eu joguei com o Bruhá porque eu era noob jogando vampiro. Então, quando eu comecei a jogar também, eu joguei com o Bruhá, herdeiro, que ele tinha muito dinheiro sem motivo, só pra fucking around. Tinha uma moto e usava uma montante. Ele tinha uma moto, tinha força pra caralho, ele usava uma espada gigante de duas mãos, uma em cada mão, e tinha ambidestria. Porra, era pessoal de GURPS, né? Meu primeiro personagem foi o Noscarato. Eu lembrei que eu sou opcional, aí eu olhei e falei: cara, esse Noscarato tem cara de opcional. Porque ele, tipo, ele era muito feio. Eu falei: cara, vou escolher esse, eu sou alternativo. Eu escolhi o Noscarato. Mas meus amigos jogaram de Bruhá. O Nosferatu, partindo que você puxou, o Nosferatu, é um dos clãs mais populares e mais famosos do mundo de vampiro, porque eles têm uma peculiaridade. A grande fraqueza do clã Nosferatu é que quando você vira um vampiro Nosferatu, você automaticamente fica muito, muito, muito feio. Você vira isso, esquece as regras. Todo mundo sabe que isso é popular por causa do filme, cara. É. Do Herzog. É, né? É popular por causa do Mortal Kombat 2, pô, que é o Baraka. Muito mais feio que o Baraka, cara. Muito mais feio que o Baraka. Isso, cara. O Baraka é o mais famoso Nosferatu. Nossa, o Baraka é gatinho perto de Nosferatu. Não, o legal é que, assim, a aparência em vampiro é medida de 1 a 5. O Nosferatu, ele é média 0. Essa é isso com feio que é a edição. É tipo assim, de 1 a 5, quanto feio você é? 0. Sabe aquela mulher que você vai no Castelão das Pedras, tensa, que quando pega, o segurança te zoa? Então, ela tem aparência 1. O Nosferatu tem aparência 0. Mandar mais um momento cultura, hein? O Nosferatu, ou Nosferatu, antiluviano, o cara que dá nome ao clã, ele não era feio, meu, quando ele foi abraçado. Nem ficou feio depois de ser abraçado. Mas naquela época ele era, tipo, um dos melhores caçadores do mundo, né? Entre os mortais. E quando virou vampiro, então... Achei que você ia falar que era porque o padrão de beleza na época não era grande coisa. Quando ficou... Ih, o Nosferatu acabou de fazer gol. De novo, né, cara? Porra, dois gols desse Nosferatu do Equador, cara. Cadê o Aguinaga nesse time aí? Ele era o caçador mais sinistro. Depois que ele virou vampiro, ficou mais sinistro ainda. Então chegou um momento que ele falou: cara, eu posso desafiar Caim. E ele, quando Caim esteve fora da cidade, ele teve a primeira cidade que os vampiros dominavam. Quando Caim esteve fora dessa cidade, ele aproveitou de Caim para dominar a cidade. E ele subjugou todos os outros irmãos dele, todos os outros três antiluvianos. Quando Caim voltou, falou: que bagunça é essa? Quem fez isso tudo? Aí apontaram, foi o Nosferatu. Aí o Caim amaldiçoou o Nosferatu. Como ele era um cara muito vaidoso, muito egocêntrico, muito narcisista, ele falou: você vai ser banido da minha cidade e você vai ficar feio que dói. Feio daí... que dói, meu irmão. E vai esquecer as regras. E basicamente foi daí que surge, né, a feiura do Nosferatu. Mas convenhamos, um dos poderes dos Nosferatus é mudar de aparência. Conveniente, não dava pra ficar invisível, eu achava maneiro ficar invisível. Mas o pior de tudo, porque o que acontece? O Mestre Splinter falou no começo: Nosferatu, o clã sem defeitos. Por quê? Porque Nosferatu é feio pra cacete. Mas aí tu vai e usa o poder do Nosferatu de parecer lindo. E pronto, acabou. Não tem mais defeitos. É, criava um paladino já dele. Com ele, com o Nosferatu. Não, cara, você tinha outras formas de você burlar esse defeito. Primeiro que o livro de Nosferatu já dava a possibilidade de você comprar uma vantagem, que você era feio, mas você não era tão feio a ponto das pessoas olharem pra você e ver que é sobrenatural. É, você era o corcunda de Notre Dame, então. É, você era um cara muito feio, você era aquele cara que as pessoas olham pra você e falam: ah, beleza, é um cara muito feio. E não, tipo, meu Deus, esse cara é um vampiro das trevas. Pô, mas daí perde o propósito de jogar com o Nosferatu também, né, cara? O mais legal é você jogar com aquele bicho asqueroso, nojento, nojento que se disfarça com magia. E tem uma questão também que é o seguinte: os Nosferatus, eles são trolls, porque existe um costume entre os Nosferatus de abraçar as pessoas que são mais narcisistas e mais belas, pra mostrar pra elas ou dar uma lição de humildade. Então, tipo, você criar um personagem que foi abraçado nesse sentido, era um desafio bem grande. Você chegar e falar, porra, você era, sei lá, um modelo, ou era um ator de cinema, e agora você, feio, sabe, você é feio pra caralho. Então, tipo, conviva com esse fato. Eu achava maneiro essa parte. E por isso que um dos motivos que os Nosferatus estarem sempre pelos cantos, se tornarem grandes espiões, foi justamente a necessidade. Eles não podem se misturar aos seres humanos como os outros vampiros. Então eles se obrigaram, eles acabaram se adaptando e se tornando exímios espiões e ninjas. E malucos muito sagazes na hora de obter informações. Você também, se você quiser burlar, tem um jeito muito fácil. Joga no medieval, né, que é Idade das Trevas, e mete um elmo. Não, o mestre foi quando jogou com o Nosferatu, que ele andava com uma armadura completa, 24x7. Então ninguém viu o rosto dele. Então pronto, acabou. Mas, em compensação, eu falei, pô, você vai ser... Você tá burlando, você vai poder falar e conviver com as pessoas. Aí, pra colocar um desafio extra, eu também era mudo. Desafio extra. Ele dormia enquanto acontecia qualquer coisa e quando era porrada ele acordava. Um dos clãs que eu acho mais interessante de todo o jogo do vampiro é o Malkavianos. Uma coisa que me irrita é que não joga vampiro e fala... Primeiro que não joga vampiro, joga vampire. Vampire, uhum. Masquerade. É que você tem que lembrar também que quando o livro chegou, muita gente pegava o livro de fora. Então, às vezes, o cara só tinha a versão em inglês. Porque às vezes ele era só viado mesmo também. Geralmente nunca acontecia. Se fosse hoje em dia, o cara ia chegar com o celular pendurado no pescoço, ouvindo funk alto na caixa de som do celular. Celular não. iPhone. É um celular. É uma entidade. Agora com essa teimosia de mais celular, não celular. O que é legal do Malkaviano? O Malkaviano, a grande fraqueza dele é a loucura. Todos os Malkavianos têm um tipo de perturbação, têm um tipo de loucura, um tipo de demência. Alguma coisa que você vai botar no seu personagem que vai fazer ele insano de alguma forma. Pode ser uma dupla personalidade, um masoquismo, qualquer coisa que seja considerada insanidade. Transtorno obsessivo compulsivo, pode? Pode. Pode sim. Porra, brother. Beleza, então. Inclusive, você faz... Tá falar de toque. Você faz personagens muito divertidos de Malkaviano. Só que ele é um clã que tem potencial pra destruir a aventura, né, cara? Potencial infinito. Ele não era pra ser um louco engraçadinho, né? É. Não é, tipo assim, ele não é pra ser o Coringa da década de 60. É, o Malkaviano, o objetivo inicial, não era que ele fosse um cara de fanfarrão engraçado, louco. É que ele tem psicoses mesmo, as coisas tensas, de copada. Mas o Coringa mesmo é um bom exemplo. O Coringa do Cavaleiro das Trevas. Ele é aquele louco que você consegue prever os movimentos dele, insano, assustador, entendeu? É, na verdade, até os outros... Iluminado, exatamente. Ah, Jack Nicholson por Jack Nicholson, pô. E se você pensar também, se olhar nos livros, você pesquisar um pouco do mundo das trevas, você vai ver que vários clãs atribuem a loucura dos Malkavianos como um tipo de premonição, alguma sabedoria enrustida, né? Que aquilo carrega alguma informação a mais que as pessoas repararem realmente faz sentido, sabe? Como se tivessem, eles olham alguma coisa fora da caixa. O poder mais característico do Malkaviano, que é muito divertido, se chama demência, que é basicamente incitar loucuras nos outros. Então você pode brincar de diversas formas nas suas atitudes, nas suas ações, pra poder tornar o jogo muito mais interessante. Só que você também pode fuder o jogo inteiro com isso. Tipo assim, você chega, você vai fazer uma reunião de negócio muito importante, que vai decidir o rumo da empresa que o seu grupo tá manipulando pra poder alcançar um novo estágio na dominação da cidade. Aí vocês estão na reunião lá, conversando, discutindo, de repente o Malkaviano vou incitar demência e o cara vai se sentir infinitamente atraído homossexualmente pelo Mestre Splinter. Que não é difícil, né, cara? Pô, sejamos sinceros. É muito mel, cara. Aí no meio da reunião o cara vai começar Mestre Splinter! Então quem jogava com o Malkaviano ou sabia o que tava fazendo ou fudia a porra toda. Normalmente fudia a porra toda. Cara, eu nunca ouvi falar de alguém que jogava com o Malkaviano e não fudia a porra toda. Inclusive tinha um amigo nosso que ele jogava sempre de Malkaviano e a loucura dele era sempre tipo loucura bizarra. Era tipo a loucura dele. Ele era completamente inconstante e fazia merda por merda a aventura inteira. A gente nunca conseguia passar de uma sessão quando ele jogava. Um exemplo legal de Malkaviano que eu vi no livro, né, no romance do clã. Ele é até o príncipe da cidade de Atlanta, daquela cidade onde se passa a maior parte da história. Ele, a loucura dele é ter um anacronismo bizarro. Tipo, ele não, por mais que ele chegasse uma hora e se situasse, ah, eu tô no ano de 2010, de repente, de uma hora pra outra, ele se achava que tava em 1820, entendeu? E começava a perguntar sobre as pessoas e sobre as coisas, e ele ficava, só que ele era aquele cara que, tipo, não era engraçadinho, ele começava a ficar puto, e como ele era o príncipe da cidade, ele falava, não, cadê a merda do meu cavalo? Meu cavalo estava aqui. Aí, tipo, cadê meu headphone? Matava uma pessoa porque a pessoa não sabia onde estava o castelo dele, sabe? Tipo, cadê meu castelo? A pessoa, cachorro? Não, castelo! Que headphone o quê? Mas é, tipo, não é engraçadinho, não é, o cara, sabe, é doentio a parada. Mas falando engraçadinho, tem o Malkaviano pode ser o clã que mais zoa, mas tem o clã que é o mais zoado. De longe, que é o Toreador. Na moral, isso é preconceito, cara, na moral, olha só. Ah, falou designer, fica quieto aí. Aí, designer, defende aí, Toreador. Toreadores são designers, sério mesmo. Sério mesmo. Eles são amantes da arte, que gostam de ver beleza e sedução em tudo. São amantes de algum tipo de... tem sempre uma paixão forte por alguma coisa. E, basicamente, prezam a beleza e a arte. É, eu não sei mais falar de historiador, cara. É, não tem mais, é só isso. Eles são, tipo, deuses da social. O vídeo dos historiadores é preservar a arte eternamente. Então, eles escolhem pessoas muito talentosas, tipo... Ah, vou manter o Leonardo da Vinci vivo eternamente, porque ele é um gênio. Só que a grande ironia do clã é que quando você vira vampiro, toda a sua inspiração, ela morre com você. Então você nunca mais consegue fazer obras-primas como você conseguia anteriormente. Então são sempre caras que estão em busca de uma obra-prima, mas eles são incapazes de fazer. Vou te listar. Pode falar. Quem foi o filho da puta de Toreador que gostava do Niemeyer, cara, e abraçou ele? Vou te falar dois tipos de toreadores que eu vi em jogo. Ou era o toreador que achava a arte barbarizar com as pessoas, tipo, pegar uma pessoa, matar, esplaterizar e pintar com sangue na parede. Isso é um tipo clássico. E o segundo tipo de toreador que eu vi era o amante de artes marciais. É um tipo de arte, cara. Exato. A criatividade das pessoas é incrível, né, cara? Cara, e pior que não é nem tão criativo assim, porque tá no livro do clã, do Toreador. Do clã, né? Tem lá exemplos de personagens, estereótipo, tem artista marcial. Eu acho que seja muito escroto. Tipo Ryu, o Toreador. É o Vega, cara. É o Vega, pode crer. Já chega, né, pra Toreador. Vou puxar aqui, então, pro meu clã preferido da Camarilla. É o meu clã. É o meu clã preferido do jogo, é o Tremere. Tremere são os magos, são os warlocks da parada. Eles, na verdade, não começaram como vampiros. O Tremere, o antediluviano do clã, ele não era um vampiro. Ele era um mago, do jogo Mago Ascensão, desse outro jogo do Vampiro Máscara. Aí, eu não vou me aprofundar muito na história pra esse podcast não ter 20 horas de duração. Até porque você não lembra direito. Não sei. Mas o Tremere, ele armou umas magias, fez umas sacanagens e se transformou em vampiro, matando um cara de um outro clã chamado Salubre. Os Salubre começaram a deixar ficar quase extintos desde que os Tremeres começaram a ascensão dele. E os Tremeres, eles trouxeram o lado da magia pros vampiros. Então, o principal poder é relacionado a magias com sangue. Então, tem sempre alguma coisa que... Tem Tremere que consegue mudar, tipo, clima, fazer trovões, fazer chover. Tem Tremere que consegue manipular o fogo. Tem várias magias que você pode trabalhar. E são muitas, muitas mesmo. Então dá pra fazer um personagem bem legal, bem diversificado. Obviamente tem muita gente que parte pro lado do X-Men e acaba fazendo a tempestade. Não, mas é muito maneiro. Vale lembrar que os Tremeres prezavam muito pelo conhecimento, né? São clãs sedentos de conhecimento. Sempre tentava abraçar aqueles mais geniais da sociedade. Isso. O Tremere justamente quis virar um vampiro porque ele queria abraçar todo o conhecimento do mundo. E na vida dele, ele não teria tempo pra fazer isso. Então ele buscou a não-vida pra ser eterno. pensado em poder ir atrás do conhecimento infinito. Assim como Orochimaru. Ah, mas estão todos errados, né, cara? Se tivesse lido a oração de São Francisco, eu descobri que ia morrendo que se vive pra vida eterna. É isso aí. Ou se eles tivessem lido os grandes filósofos da antiguidade, sabia que quanto mais você sabe, mais você percebe que não sabe nada. É, exatamente. Ou se eles tivessem jogado a D&D, era só ir na igrejinha e pagar uns gold pra ser ressuscitado e pronto. Exatamente. É, mas esse negócio aí dos Tremere, cara. Os Tremere, eles são, por serem a nata do conhecimento intelectual da sociedade vampírica, muita gente atribui que os próprios rumos da Camarilla, né, que é aquela sociedade política que a gente comentou no começo, ela, por mais que tenham príncipes e pessoas de outros clãs, quem realmente traça os planos e dá as cartas por trás dos planos são os Tremere, porque são o cérebro por trás da Camarilla. E em algumas cidades, em alguns lugares, realmente faz sentido. Os Tremere estão por trás. Os Tremere, em cada cidade importante do mundo, eles têm uma sociedade própria deles, que normalmente eles chamam de capela, que é uma construção onde os Tremere da região trocam informações e conhecimentos. É uma capela. Eu gosto de comparar eles com o Jafar. Jafar? Jafar do Aladim. Ah, Jafar do Aladim. Tem de Fark, cara. Não, o Jafar. Ele é o vizir feiticeiro que normalmente não está no poder, mas manipula tudo pra que sua vontade seja feita no poder. E quer comer a princesa. Ele vira um gênio no final. Um gênio. Põe ele de Aladim, brother, porra. Caralho, que escroto na base, moleque. Mas a diferença... Sai do podcast. Tchau, Lavaia. Vai embora. Valeu. Vai falar que o Mufasa morre também, né? Viado. Não, peraí. Posso falar, tipo, 30 segundos de gárgula só pra não ficar triste comigo mesmo? Claro, fale sobre... O que os gárgulas têm a ver com os Tremere, se eu entendo bem? Então, cara, se eu não me engano, na Idade das Trevas, os Tremere estavam em guerra com os X-Miss e não lembro porquê. Se alguém souber, fala ou fique calado para sempre. Ou algum vítima de meio, caralho, é por causa disso. Cara, eu não lembro direito, mas eu acho que essa ideia de você pegar um clã de vampiro, dizimar ele pra poder roubar a propriedade de ser um vampiro, não agradou todo mundo, entendeu? É, eu acho que isso faz sentido, você tem razão. Mas enfim, eles estavam em guerra e obviamente os Tremere estavam sendo onados, porque, porra, Dismiss é muito roubado. E aí, só que aí veio uma mulher... Muito roubado. Só que veio uma mulherzinha bolada lá, que eu não tô lembrando o nome dela, cara, tô muito triste que eu não tô lembrando o nome dela, tentei até procurar aqui no Google e não achei, mas enfim. Ela tipo, era uma cientista bolada, maluca, e criou os gárgulas, que era tipo uma experiência genética. Eles misturavam sangue Dismiss, Gangrel e Nosferatu pra criar umas criaturinhas bizarras e feias pra caralho também. Por causa do Nosferatu. Com o intuito de usar como uma arma secreta contra os Dismiss. Aliás, eu queria pensar, vamos botar um pouquinho de coisa forte aqui, coisa pelada, e porra, vamos deixar feio, então bota no Nosferatu. Exatamente. Tipo, não, cara, eles botaram no e tudo que é de bom. Na verdade, eles botaram no Nosferatu, cara. Eles botaram no Nosferatu porque eles precisavam das habilidades stealth dos Nosferatu. Ah. E da potência, né, cara? Esqueceram que no Nosferatu tem potência também. Verdade. É, a potência, tem razão. Mas enfim, aí deu certo, e eles começaram a humilhar os Dismiss por causa dos gárgulas, basicamente isso. Só que a merda dos gárgulas é que eles são escravos dos Tremere, e eles têm que obedecer toda a merda que os Tremere falam. Vou colocar aqui entre aspas. Se você, amigo ouvinte, que só comprou o livro básico, tá procurando gárgula aí, te digo, você não vai achar aí. Porque isso só tá, é uma informação que só tá no livro do clã da Camarilla, que é um outro suplemento. Assim como Filhas da Cacofonia, que é um outro clã que... Trevas, eles, né? Não, no livro básico não. No livro básico, Filhas das Trevas tem sim. Mas tem, tipo, milhões de suplementos, milhões. Vampiro é um jogo muito completo em suplementos. Se você quiser gastar toda a sua grana em suplementos, tu vai gastar. Tu vai ter uma coleção bem extensa de livros. É um mundo bem complexo. Mas se tu quiser saber de gárgula, vem aquele desenho da Disney, que era irado. Caraca. Eu tinha uma VHS que um amigo meu trouxe da Disney. Que era irado. Tá passando na Band, cara. Eu não entendi nada. Partiu pra Foucault? Ventru, os líderes conhecidos como os líderes da Camarilla. Ventru, eles, desde os primórdios, eles meio que botaram a cara tapa pra liderar os vampiros. E na época da Idade das Trevas, e até um pouquinho antes, onde a sociedade era influenciada por aquelas ideologias de monarquia, onde o rei é o filho de Deus e as coisas assim, meio que isso se replicava dentro do mundo dos vampiros. Os Ventru eram conhecidos como líderes de direito, o sangue azul, aqueles que foram são feitos e criados pra liderar os vampiros rumo aos seus objetivos. Isso depois começou a ser questionado, obviamente, assim como a monarquia acabou, né, foi dissolvida como absolutismo, né? E no caso, dentro do mundo dos vampiros, isso também aconteceu. O que aconteceu também com os Ventru? Os Ventru, em uma determinada época, eles eram muito fiéis à ideologia original. Eles eram realmente cavaleiros de armadura reluzente que lutavam pelo lado dos vampiros contra os lobisomens por terras, contra os X-Missi nos Cárpatos. Eles estavam sempre lá, na linha de frente, liderando e sendo exemplo. Mas conforme o mundo que foi se moldando pro que ele é hoje, ganhou todo esse quê de capitalismo selvagem, eles passaram a dominar a sociedade através das empresas e das outros pontos de influência, tipo mídia, política, imprensa, a porra toda. Eles começaram a estar por cima da sociedade. E é mais ou menos como eles estão hoje, né? A imagem que você tenta construir do Ventru é aquele cara que tá de terno e gravata, óculos escuros, por trás da empresa toda, e é o cara que fala assim: você chega no final, lutou contra os ninjas, contra os capangas, os caras de espada samurai, caralho. Aí abre a porta e tem o Ventru. Aí tem o Ventru lá em cima e fala: você está disposto realmente a dar um passo à frente e entrar na minha sala? É uma boa imagem de Ventru. Mas do mesmo jeito que você tem o arte marcial, se você olhar no livro do Ventru, tem lá, tipo, o líder militar, que pela ideologia dos Ventru, os Ventru sempre tentam pegar aquelas pessoas que são notórias na sociedade e são pessoas com certa influência no meio onde elas estão. Só que isso é um conceito vago, e você pode explorar isso de tal maneira. Tipo, o cara que aparece lá como líder militar é um cara extremamente forte, lourinho, cabelo guile, com cabelinho chapado, camisa de regata de camuflada e todo musculoso. Ele tá dizendo que na historinha dele ali diz: olha, ele foi abraçado porque ele era referência no meio militar como o melhor general que já existiu. Logo, disciplina, liderança, essas coisas assim. Então ele foi abraçado por um Ventru. Então é um cara que, porra, pode ser extremamente porradeiro, ligado ao clã que preza por esses atributos, entendeu? Sim, um dos poderes do clã é resistência, fortitude, né, chamado. Ele aguenta bastante porrada. Só que eu acho que o poder mais característico do Ventru, além de ele ter presença, que nem o Clube Bruhá, eles têm dominação, que é o que é o poder mais característico deles. Dominação é aquele poder em que você tira o óculos escuros, olha no olho da pessoa e a pessoa se sente totalmente influenciada diretamente pelo que você fala. Você olha no olho da pessoa e fala: pula da janela. É o cara: sim, senhor, vai e pula da janela. Uhul! Psh! É o Jedi, né, cara? Eu diria que é mais forte ainda que o Jedi. Hoje em dia ele pega aquele estereótipo do cara com terninho no final da empresa, e normalmente é um cara muito egocêntrico, com aqueles objetivos de ambiciosos, e é um Ventru passando a perna no outro. É uma coisa meio... Porra, é o Mestre Splinter no emprego dele, cara. É meio mundo selvagem. É meio mundo selvagem, mas existe todo um número de Ventrus que ainda preservam os ideais antigos, né? Da mesma forma que os Bruhá tinham esse exemplo dos mais antigos, os Ventru também têm. Os Ventru mais ligados àquela princípios da cavalaria que eles tinham lá antigamente, né? De, pô, vamos lutar lá dos vampiros, pelos ideais e tal. Eles hoje em dia estão no Sabá. Aí, tipo, o Ventru que saiu da Camarilla e foi pro Sabá, virou um Ventru de tribo. Ele é aquele cara que põe uma tabarda de templário, cavaleiro templário, bota uma espada na mão e fala: eu luto por um ideal, entendeu? Eu acho maneiro também. O último clã que eu quero falar aqui da Camarilla é o clã que eu acho assim: quem joga com esse clã? É um clã legal. Sou eu. É um clã maneiro. Só que eu acho que é muito... foge um pouco o clima de vampiro e vai muito pra um clima mais animal. Eu acho que a pessoa pode se divertir muito mais jogando com lobisomem. Então, vamos falar sobre Gangrel. Porra, o mais maneiro, brother. Gangrel é o vampiro animal. É o vampiro meio que vive na floresta, tem uma ligação com os animais. Tem, tipo, poder de mudar a parte do corpo pra virar meio animal. Cara, isso lembra muito aquele... arcadismo. Hã? Lembra muito o arcadismo. Caralho. É o Tomás Antônio Gonzaga. Lembra muito... meu Deus do céu. Eles quiseram levar muito pra um lado mais dos poderes do Drácula, de virar morcego ou virar lobo. E só que acabaram deixando ele muito mais animal, muito mais da floresta. E eu acho que o vampiro não se encaixa muito na floresta. Que nem os lobisomens têm os lobisomens da cidade, os vampiros têm os vampiros da floresta. Mas Gangrel é um clã muito popular e muita gente vai ficar muito puta porque eu falei isso. Estava gravado na garra. Imagem de geração 13, isso era muito roubado. Caralho, leque. A questão do Gangrel é justamente a presa pelo instinto, né? Então, eventualmente, essa parte do instinto pode ser levada pra parte mais animal da coisa, ou pode ser levada pra outros lados também. É questão do que você entende por instinto. Então, é claro que o estereótipo mais claro que fica é essa coisa do animal. Mas assim como tem o Ventru, que é, na verdade, um cara militar, porque preza todo esse lado da disciplina, você pode fazer Gangrels também, que levam pra outros lados. Existe o Gangrel urbano, existe uma... Ele, inclusive, perde um dos poderes e ganha outro. É o gangrel que fica na cidade. Existem diversos selva de pedra. Né? É uma ideia mais ou menos assim. Você vive na selva de pedra. Considera a cidade como uma selva... Concrete jungle. Uhum. Cara, você se adaptou ao novo habitat, entendeu? Seu habitat agora é esse, adapt. Então, por exemplo, você leva pra lados de gangrés que essa parte do instinto seria uma coisa mais social. Como até, por exemplo, os ciganos, que são muito citados no próprio livro básico, eu acho. Ou então, tinha um amigo meu que fazia história, então ele sempre tentava levar pra esses lados. Aí, como jogava de gangrel, o gangrel dele era, porra, o cara era do País Basco, e tinha uma porra de uma tatuagem da bandeira do País Basco no braço. E, o meu país é não sei o quê. Então, mas, novamente, é uma questão de interpretação em cima do estereótipo que o próprio livro já prega em cima do clã. Mas aí, a sua imaginação vai em cima disso, faz o que quiser. Exatamente. Mas a questão principal é essa, esse prezar pelo instinto e também o fato de que é um clã meio guerreiro também, né? Mas, não, diferente dos Bruhá, não é a fúria pela fúria em si, por essa coisa do âmago do ser. É o primal word. Eu falei de arcadismo, mas eu não tô zoando não, cara. Se for sim, pensar... mas é exatamente isso. É essa coisa do bucólico, né? De você estar mais próximo da natureza. Sim, sim. O arcadismo... Fugere Urbens. O Fugere Urbens, o Áurea Mediocritas. Vocês falando disso, Marília. Eu lembrei do Saci de Patinete, que deve ter feito já a prova de literatura dele lá. Manda, fala aí, se tu foi bem, garoto. Mas ele não deve nem ter chegado a arcadismo, é coisa de segundo grau já. É. Essa coisa não, de... não. É sim, cara. Enfim, não importa. Essa coisa aí, Marília de Dirceu aí, né? Exílio. Mas outro estereótipo que eu lembrei de gangrel também, na época que eu joguei vampiro, teve uma aventura que um dos caras fez um gangrel que o cara era um maconheiro, brother. Entendeu? Era só erva o tempo todo. O cara era um plantador de maconha. Nossa senhora. Caralho. Mas como é que o cara vai fumar maconha, cara? Isso não faz sentido. O vampiro não. Não tem onda, cara. Primeiro que tem onda. Com fumando maconha? Você vai. Qualquer tipo de droga, ou você pode pegar a onda, contanto que você consuma o sangue de alguém que tá sob efeito daquilo. Ah, você sim. Tudo bem. Mas o cara não. Primeiro, o cara não pode. Se ele fumar maconha, não vai adiantar nada. Ele tinha que chupar o sangue de alguém. Ah, mas eu não lembro se ele fumava maconha ou se ele chupava sangue de alguém que fumava maconha. Eu lembro que tinha maconha no meio. Quando era ele acende... outra coisa que eu acho muito escrota é que vampiro que fumava cigarro. Porque assim, quando você... Acende luz, né? Não, o problema nem é isso. O problema faz sentido. Quando você faz o fogo, todo vampiro tem um teste de medo bizarro quando vê. Então, faz a luz, pô. Não, mas tem alguns que são mais resistentes. Tem alguns que são mais resistentes. E sem contar que, pô, ele resgata alguns hábitos que ele tinha quando ele era humano. Então faz sentido, de certa forma. Faz até sentido. Tudo bem que ele não vai sentir medo de prazer, mas só por costume, por rotina. Você sempre faz o teste, sempre faz o teste. Não vai matar ele, né? Uma hora vai ficar. É isso também. Uma hora você vai falhar no teste e você vai acender um cigarro e sair correndo que nem uma mulher, porque acendeu um cigarro. Que nem uma mulher, cara. Puta que pariu. Que nem um quando vê um marimbondo. Pronto, falei. Mas uma coisa engraçada, eu lembrei que tá do gangrel que eu fiz. O gangrel, cara, tinha muita gente que pegava e fazia pessoas zoadas, tinha tanto potencial de zoar quanto o meu caviano, né? E eu aqui tenho culpa no cartório, eu fiz um gangrel que você, quando entrava em frenes com o gangrel, a fraqueza dele era assumir definitivamente uma característica animal, que você depois não podia mais tirar de você, né? Aí eu vi lá que uma das características é você tinha um exoesqueleto por baixo da pele. Aí eu falei, ok, exoesqueleto, ele tem um poder que faz garras e tem exoesqueleto. Ok, meu personagem tem amnésia, eu sou um caminhoneiro que estou andando pelas ruas pelas estradas do Canadá, ganho dinheiro lutando em bares, e eu tenho amnésia, tenho um exoesqueleto e tenho garras. Ok, cara, é Wolverine Logan. Essa aventura foi muito escrota. O Matt Splinter jogou com um gangrel que era um Wolverine, tinha uma tremere que era tipo a tempestade, tinha uma mulherzinha no Nosferatu que era tipo a... a Mist. Tinha um outro dente de sabre, tinha um outro gangrel que era o dente de sabre, né? É, tinha também. Caralho. Não, cara, e nessa aventura, eu fiz uma coisa lendária. Pra quem conhece o sistema, toda vez que você... É um dado de 10 lados, toda vez que você tira um 10, você tem o direito de rolar de novo o dado. E você, cada vez que você tira um número acima do número alvo, lá que você... Da dificuldade do que você tá fazendo, tipo, pular de um carro em movimento é dificuldade 8. Toda vez que você joga um dado e tira acima de 8, é um sucesso. Aí você joga vários dados e vê quanto sucesso você teve. Eu, numa rolagem que eu tinha 8 dados pra rolar, eu tive 13 sucessos. Por quê? Porque eu fui tirando 10 dos dados e fui rolando mais dados. E sabe qual era a dificuldade do teste que eu tava fazendo? A dificuldade era 10. Então, no teste de dificuldade 10, com 8 dados, eu tive 13 sucessos. Isso tem testemunhas, eu nunca mais, obviamente, repeti isso. Depois disso, cara, você ficou 10 anos sem fazer sexo. Cara. Pela lógica. E foi da... Conta, e é verdade. E foi numa daquelas cenas em que o mestre nitidamente joga contra o jogador, que ele fala, ok, você desafiou meu personagem que eu gosto, então, já que você tá tentando dar um soco na ele, estava de costas, virou rápido, tentando dar um soco, acertar na cara, no meio dos olhos, dificuldade 10. Porra, dificuldade 10? É, dificuldade 10. Seu piadinho. tem também o Sabá. O Sabá, que é a antítese da Camarilla, né, que a gente comentou, tem só dois clãs principais. Obviamente tem os outros clãs que são... Qualquer clã pode fazer parte do Sabá, qualquer clã pode fazer parte da Camarilla, tem suas derivadas. O White Wolf deixa tudo para todos. Mas o Sabá, ele tem dois clãs principais, que é o La Sombra, que é o clã que ele tenta fazer resgatar aquela parte do vampiro sem reflexo. A grande fraqueza do clã La Sombra é que quando você passa na frente do espelho, você não tem reflexo. Uau! Isso é um defeito foda, hein? Isso é um defeito... Pra mulher deve ser uma merda, né, cara? Isso é um defeito porque o vampiro, o jogo inteiro, você tem que manter a máscara. O nome do jogo é Vampiro à Máscara, porque você não pode deixar que as pessoas saibam da sua existência, que as pessoas normais, que o mundo saiba que existe um vampiro. Isso vai acabar... Com... Não segue a máscara. Exatamente. É, tem que ver isso. Essa, e o La Sombra, eles... O próprio parte deles entrarem num lugar que tem espírito, eles já estão uma afronta à máscara, entendeu? Então, pra um jogo de porrada... Você tem que passar a sua vida toda. A eternidade. Sem nunca mais saber como é que tá o seu cabelo. É um problema. É um problema sério. A não ser que você raspe a cabeça e foda-se. Finge de cego, porra. Pô, por que tu não tiver isso aí? Porra, eu sou cego, cara. Não consigo ver. Sabe a diferença? Alguém sabe dizer qual é a diferença básica? Fora um tá no Sabá, outro tá na Camarilla, entre uma sombra e um Ventru, em matéria de... Ventru? Matéria de posicionamento na sociedade e característica. Eu acho que são equivalentes. Tanto tem é que o La Sombra, ele tem também esses poderes de dominação, de olhar e tal, de ordem, que nem o... Qual é a diferença entre o Ventru e o La Sombra? Um anda bonito, um anda bonito e o outro elegante. Mas sabe qual é a diferença principal? É que o Ventru é aquele cara que existe uma escala de poder e normalmente as pessoas se submetem a elas. Tipo, você, antes de virar príncipe, você vai obedecer ao seu príncipe, vai assumir seu posto. É que nem tipo, um partido político onde cada um tem seu papel. E tudo funciona como um esquema, um sistema. Por mais que tenha as coisas por baixo dos panos, mais ou menos todo mundo aceita as aparências e segue aquele ciclo social. Os La Sombra, eles são mais individualistas. E assim como eles foram os primeiros clãs que falaram, os antiluvianos vão vir e vão matar a gente, então peraí, eles foram e acharam o antiluviano deles e mataram o antiluviano deles. Por quê? Porque eu não... Os La Sombra são do leste europeu, né, cara? Era pra ser tudo comunista essa porra. Então, o que acontece? Da mesma forma que eles foram lá e não aceitaram esse medo e essa supremacia do antiluviano em relação a eles, um La Sombra, ele manipula a nobreza, que é meio equivalente ao Ventru, mas ele sabe que ele não pode confiar nem no La Sombra que ele mesmo abraçou e nem no cara que, por quem ele foi abraçado. Tipo, e é incentivado essa disputa e essa coisa mais acirrada, entendeu? É tipo, se você quer ser melhor do que eu, então me ultrapasse e me passe a perna, entendeu? E tem... O La Sombra, ele tem aqueles poderes legais de controlar as sombras. E dá pra fazer umas coisas bem maneiras. Tipo, engolir as sombras, entrar na sombra e sair na outra. Tem umas coisas bem maneiras de La Sombra. O outro clã muito importante do Sabá, o outro clã que compõe o Sabá, né? É o Tismice, eles são os vampiros que moldam a carne. Você fala Tismice, cara? É Tismice. Tismice? É Tismice, pô. Você fala Tismice. É Tismice. Eu nunca pronunciar essa expressão. Eu sempre falei Tismice. Tismice. Eu sempre falei Tismice. Ah, você falou errado. Ou não. É. Se você... Pela Wikipedia, tá aqui. Pronuncia-se Zimice. Então, viu? Eu tô mais... Eu tô errado. Eles têm o poder de moldar a carne. Então você vê sempre aquele cara... Aquele gangre... Aquele Tismice. Zimice. Ah, não vou fazer o que falar. Que transforma o braço dele numa lâmina. Que molda o rosto dele pra ficar mais bonito do que a própria perfeição. Coisas bizarras, assim. Ele é o robozinho do Sistema do Futuro 2. Isso. E eles têm aquelas características de vampiro também, que tem que ter um pedaço da terra onde morou quando era mortal. O Drácula, quando ele saiu da Transilvânia, ele vai de navio e ele leva um caixão de terra. Ele tá dormindo na terra. E todo mundo sabe que Drácula é Tismice, porque ele vira morcego. Ele vira morcego, tem que ser Tismice. Ou Gangrel. É Gangrel. Gangrel, tem razão, pode ser Gangrel também. Na verdade, não, é Gangrel. Mas ele é Tismice por falta de pelos no corpo. Não, o Gangrel vira um morcego normal, o Tismice vira um morcego bizonho. Morcego porco, né? Como é que é o nome daquele morcego bizonho? Sei lá, Batman. Esqueci. Tem um nome. É, não sei o que é pirocóptero, sei lá. É alguma coisa por aí, mesmo. Tick do The Helicopter Dick. É Zulu, alguma coisa. Eu sei que o Zulu tem dois, é o... Tem um do mais ser tipo. É, tem forma azul, mas tem um sinistrão, que é tipo forma do pirocóptero. É, tem que ter vicissitude 6, eu acho, pra chegar nos gêmeos. Mas, cara, os Zimisce, eles têm a ideia do Drácula. O Drácula realmente era um Zimisce, mas ele era uma linha do clã chamado Old School Zimisce, que era um. Pior que o nome é esse mesmo, só que é uma época em que o clã não tinha vicissitude ainda. Ele vinha de uma linha do clã que trocava, eu acho que por fortitude, alguma coisa assim. Pô, sacanagem. Então... Vicissitude é o nome mais maneiro disso, que pena. É, pô, eu gosto de cenário, né? Além do Sabá e da Camarilla, tem os clãs independentes, né? O único clã independente digno de nota é o Assamita, porque é o clã que o segundo, o Nive, depois de rodar com o Bruhá, quando ele conseguia virar mais páginas do livro, ele chegava até o Assamita e falava: ah, achei o verdadeiro clã roubado. Achei ninja. O ele é ninja. O ninja. Não, porque ele é liberado você poder rodar o level up zoado, mano. É. Pode fazer diablerie. Level up forçado. Não só pode, como deve, né, cara? É, o vampiro, quando você suga o sangue, todo o sangue de um vampiro de uma geração mais alta que a sua, você vai pra geração, você sobe uma geração, você sobe de level. Então, isso se chama de ablerri, né? Os assamitas, eles são extremamente incentivados a fazerem ablerri. Não, vale a gente comentar que fazer de ablerri é uma coisa que é assim, frowned upon pela Camarilla, né? Que fala, que vacilãozinho, ele fez de ablerri. É tipo canibalismo, né, cara? Tipo canibalismo, né? Tipo, caca, que zoado. Tipo, caralho, que é um psicopata. É, você chega na casa de alguém e tem um cara comendo o cérebro da visita dele. Você vai falar, pô, poderes com isso e entender. Eu falar, não, você ganhou o level up, né? Faz todo sentido. Rola isso, né? As tribos africanas antigas eram assim, pô. Exatamente. Aí, qual de vocês, engenheiros formados, vai me doar um pedaço de cérebro pra eu comer pra eu passar nessas provas? Que tá foda. Cara, mas a prática... é o melhor CR. A prática do Diablerie, ela era crucificada, né? Peraí, deixa eu me defender aqui que estão querendo vender meu cérebro. Estilo metrô, linha 743. Qual é a prova que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer física 3. Olha só, então beleza. Porra. Meu CR só de física é inferior a 7. Meu CR em física é inferior a 7. Eu vou 3 vezes em física 3. É, eu não cheguei a reprovar, mas o meu CR em física acumulado é inferior a 7. Então meu CR em física acumulado deve ser inferior a 1. Ah, então você tá pior que eu, cara. É, mas que eu tava falando. Foi uma maldição. O Assamita, ele fazia tanto que foram amaldiçoados pelo Tremere e ficaram proibidos. Quer dizer, proibidos, mas não conseguiam mais fazer Diablerie. Foi a forma que eles encontraram de. Não, eles conseguem, só que queima o sangue. Quando você bebe o sangue do outro vampiro, é como se fosse ácido. Se você trocar todas as vezes que o nego falou Diablerie por punheta, dá pra contar uma história maneira também. A gente faz uma edição especial e faz isso. Edição especial punheta do Diablerie. Cara, mas aí eles foram proibidos de fazer, né, a punheta dele. Só que, obviamente, na terceira edição eles foram liberados novamente. Pô, não, mas quando você proíbe uma galera de bater punheta, dá merda, né, cara? A gente fica cego. Aí a garota fala, o cara fala, vale a pena. Só que aí depois eles descobriram que não ficar cego. Eles podiam liberar, entendeu? Cara, o negócio do Diablerie, cara, é muito fácil você entender porque é proibido, né, cara? Você pega uma sociedade onde você tem pessoas que estão por cima da cocada. Por cima da carne seca, pessoas que não estão por cima da carne seca. Se você chegar e falar, olha só, se você me matar, me destruir e me consumir, você vai ficar por cima da carne seca. Se você fosse difundido e aceito, isso é uma sociedade que ia ruir. Então ele falava, olha só, como eu tô muito bem aqui em cima da carne seca, quero continuar sendo o rei da cocada preta, eu não vou incentivar ninguém a pegar meu lugar. Inclusive, eu vou proibir as pessoas de fazer essas práticas de ficarem mais fortes. Cara, eu acabei de me ligar numa parada interessante, cara. Esculache seu amante? O inimigo do Highlander, cara, ele é um diablerista, ele é um assassino. Diablerista. Né? Caraca, pode crer. Quando você mata um Highlander, manda um level up! Aquele filme sensacional de Jet Li também, tipo, um dos melhores da história, The One. É, exatamente. Meu Deus, esse filme é muito bom. Esse filme tem a melhor cena de luta de um filme de artes marciais dos últimos tempos, cara. Ele contra ele mesmo em cima da pontezinha. Fato, cara. E Esses três últimos clãs, que eram pro final, eu arrisco dizer que eles são os menos populares que eu conheço. Eu que menos vi pessoas jogando. Podem ser clãs legais, mas pode ter muito ouvinte que é jogador, muito ouvinte que quer conhecer, mas eu vi pouquíssimas pessoas que jogassem, que gostassem desses três clãs. É porque, Giovani, muitas vezes... Giovani é tipo um ventru genérico. Giovani é o cara da equipe Rocket, porra. O problema dos independentes é que você tem dificuldade. Às vezes o próprio mestre desencoraja o jogador porque você tem dificuldade em fazer ele interagir, ou não tem tanta facilidade em colocar ele pra interagir com os outros da Camarilla ou do Sabá, porque eles são independentes. Uhum. Então, às vezes o pessoal acaba se desencorajando a usar a Samita, ou... Exato o Kaitif, que Kaitif é feirado. Agora a Samita... Kaitif é o Blade, né? Blade não, o... Caralho, esqueci o nome dele. A Samita, enfim, a Samita é a Samita. O Assassin's Creed, ele é o Ezio. Não, o Kaitif é o Angel da Buff. Ah, Kaitif, tá. Kaitif é o Angel da Buff. Nossa, se explanou, hein? Se explanou. Tá bom, vi a Angel da Buff. Os seguidores de 7 eu acho que ficaram mais populares com o Idade das Trevas, porque eles são melhor inseridos no contexto, né? E o Ravnus, eu vi um maluco jogar uma vez, que ele era o Gambit. É o Ravnus. Aí ficou aquela merda escrota lá. É, a imagem do Gambit. É o Gambit. O Ravnus, eles são muito populares, comumente conhecidos como ciganos. Eles são grandes ciganos ilusionistas. Inclusive. É, não é tão essa imagem de cigano, essa coisa do cigano é mais ligada a Gangrel, né? O Ravnus é nômade, no sentido mais próprio da palavra. O Ravnus é cigano mesmo. Ele tá falando mais do aquele cigano que tem a barraquinha do telezinho e joga cartas, entendeu? Eu leio sua mão. É, leio sua mão, exatamente, é isso. Pra ver se é cigano que lê minha mão, brother. Eu falei, pô, vai ler minha mão porra nenhuma, pô. Vai pegar na minha mão, a mulher foi pegou no meu saco, cara. Porra, vai ler um livro. Vou ler teu saco. Vai ler um livro, pô. Para de ler mão. Porra. Vai ler um livro, vem ler meu saco. Eu nem precisei falar pega no meu pau, né? Pega no meu pau, porra. Quer pegar na minha mão? E o que são os Giovanni? Eu já falei que é o cara do Pokémon, porra. Tipo, são os mecenas da Renascimento. What the hell, né, cara? E a única coisa que eu consigo pensar eles, eu só consigo pensar eles como os necromantes. Eles roubaram isso, né? Eles são, a alcunha deles são necromantes. O apelido deles é necromante, mas... Mediados que começaram a virar necromantes. É, eles têm um dos poderes mais clássicos deles é a necromancia, né? Então eles passam mais com aquele lado de vampiro que levanta esqueleto pra lutar. Não, tudo bem, não. É a disciplina deles e tudo. É necromante. Mas eu não vejo isso como o traço mais marcante do clã no aspecto de... Eu ia falar jogabilidade. No aspecto de interpretação, né? Porque isso é mais uma característica da dinâmica do jogo, mas não tanto na interpretação. É, eu vejo muito mais o Giovanni em aventuras, em campanhas que você joga, por exemplo, com seres que não são vampiros. Quando você vai enfrentar um vampiro, você, por exemplo, joga com caçadores caçados e no final da crônica você vai encontrar um vampiro. O vampiro é legal ser um Giovanni, por exemplo. Caçadores Caçados é o melhor nome de suplemento, junto com Andarilhos do Asfalto, que ele já fez em RPG. E por último, eu vou te falar o clã que eu não entendo porra nenhuma e que eu não conheço ninguém que joga, que é Seguidores de 7. Boa sorte aí, galera. Abraço. Seguidores de 7? O Eternet falou que achou maneiro uma vez, então vai lá, fala aí. Cara, o que eu conheço de Seguidor de 7 é porque eu jogava com um Peregrino Silencioso no Lobisomem, e eles são tipo inimigos mortais, Seguidores de 7, por causa da Bad lá do Egito e tal. Mas enfim, eu não sei muita coisa não, sei que eles são tipo Cobra-Mans, que viram cobras. É o Voldemort, porra, essa merda aí. É, Orochimaru. E que eles moram no Egito, cara. É, cara, na verdade, porra, eles, irado, são, cara. Eles são uns vampiros que, ao contrário do resto dos clãs, eles não se dizem descendentes de Caim, eles se dizem descendentes de Sete, que era um deus e não um vampiro. Eles dizem que eles são os primogênitos, né? É, e na verdade, eles se dizem que eles têm o dever divino de reviver o seu antiluviano, Sete, ao contrário de todo mundo querendo matar os antiluvianos ou evitar que eles acordem pra evitar o fim do mundo, eles querem encontrar e acordar o ancião deles, que eles veneram como um deus, entendeu? E por isso que eles estão muito ligados a segredos e a arqueologia, tentando descobrir informações e pistas sobre o paradeiro do Sete, entendeu? Uhum. Muito nice. E eles comercializam muita informação. O livro de Sete no romance de clã é sobre a história de um setita que cruza o mundo atrás de artefatos antigos, escavações e informações de todos os tipos pra desvendar os mistérios do próprio clã, entendeu? Mas ele acaba... Só não digo que é o Indiana Jones, porque no Caçadores da Arca Perdida fica bem claro que o Indiana Jones tem medo de cobra. Thank you. tendo em vista todos esses clãs que a gente estudou agora, o aspecto muito, muito interessante de Vampiro é uma coisa que o Killerados uma vez falou comigo. Ele falou: o problema de Vampiro é que é um jogo em que vira Power Rangers. Cada um escolhe um clã, aí vira uma mistura de clãs e vamos lutar contra o mal. Quando o Vampiro não é isso. Então, pra fechar esse programa, a gente tentasse falar como se deve... Esse Vampiro é um jogo individual e como se deve jogar Vampiro contra como as pessoas jogam. Essa questão dos clãs, era uma questão política dos clãs, é uma questão que às vezes a pessoa começava a ler, começava a se empolgar e se focava muito nessa questão do relacionamento entre os clãs. Então acabava que você pegava e fazia uma coisa tipo, nós somos aqui um grupinho, nós odiamos o outro clã, nós odiamos o Sabá e virava uma guerra com o Sabá. Quando na verdade era o Big Brother. Quando na verdade não era isso, não era tipo uma luta uma luta política, você quem controlava o mundo. Na verdade era uma questão pessoal, só como você sobrevivia nesse mundo cheio de cobras e você é um cara que teoricamente recém inserido nesse contexto, você tem que sobreviver e manter sua humanidade e viver num mundo que tem vários interesses rolando com vários grupos diferentes e vários seres muito mais fortes que você criando o seu mal. Então acabava que se tornava, tipo, cada um... Primeiro todo mundo queria pegar um clã específico, que queria ter poderes diferentes. Aí você já tinha que unir todo mundo numa ideia conjunta, que se você parar pra ler, é difícil pra caralho, porque cada um tem, tipo, uma visão bastante preconceituosa um do outro. Mas aí cada um escolhia um, aí eu tinha que encaixar tudo numa coisa só, e acabava que o jeito mais fácil de encaixar era você criar um antagonista, tipo, vamos lutar contra o Sabá. E aí você falava, beleza, vamos já criar um... Ah, tem um jeito mais fácil, cara. Vocês estão numa taberna... Bebendo sangue humano. Já parece um mago com a quintessência dele, e faz uma proposta. Vampiro é um jogo difícil de se jogar com muitas pessoas, é um jogo pra ser jogado com menos... Você recomenda jogar Vampiro com quantas pessoas no mapa? Não, acho que sim, o problema não é nem as pessoas, o problema é a proposta de jogo é uma proposta complexa, exige muita seriedade, exige muito, tipo assim, você é um garoto de 12 anos, sabe? Você não é normalmente você, eu quando comecei a jogar, eu era um garoto de 12 anos. Então, tipo assim, você levar o grau de seriedade que precisava pro jogo, era muito complicado. Então a coisa sempre descambava pra ficar zoada, especialmente quando você pegava um clã mais complicado, tipo um Alcaviano, sabe? Tipo, aí o cara ia fazer o charada do... Ia fazer o Dr. Freeze do Batman e Robin, sabe qual é? Tipo, eu sou o Schwarzenegger com uma armadura não honesta e sou um cientista, porque eu tenho que ser forte. Então, tipo, a coisa sempre descambava pra ser zoado, porque, sabe, não dava pra você botar. Então, tipo, eu já vi o Papai Noel com aquela história que eu falei, o Papai Noel com uma arma em cada mão no meio da rua atirando em policiais. Isso foi o que sempre deu uma figura de vampiro minha, sabe? Descampava pro nonsense, entendeu? Tipo, era o normal. Então, acho que é uma proposta muito séria. Acho que, assim, se você for, pra minha recomendação é pra jogar Vampiro True sem estar muito focado e muito determinado a fazer a coisa, tipo assim, mais no clima mais sério possível. Não vai descambar pro Crepúsculo ou pro um clima zoado de filme de ação do Schwarzenegger, viu? Quiser ver uma aula de interpretação de Vampiro, como, que na verdade é um jogo de relacionamento entre as pessoas e não uma briguinha Big Brother, em vez de você assistir o Big Brother, tem uns filmes interessantes que vão por esse aspecto de relacionamento entre pessoas, e o melhor de todos eles é o 12 Homens e Uma Sentença. Não é o 12 Homens e um Segredo, não. Esse filme é bom, cara. Exatamente, é. Esse filme é muito bom, mas eu perdi o que tem a ver com o vampiro. Tá? Relacionamento entre pessoas, com visões diferentes de mundo. Eu tava esperando você falar Eclipse, mas decepcionante. Ah, desculpa. Da próxima vez, quem sabe. Complementando o Ilapse, é um relacionamento entre pessoas e um relacionamento de você consigo mesmo, né? Porque você tá nesse momento você, transitório. Você quer. Esse momento transitório aí de não vida com a sua antiga vida, né? Então você ainda tem esses conflitos do que você era, o que você é agora, o que você vai fazer, onde é que você tá inserido, quem é que manda em você, se você é uma peça no tabuleiro de xadrez, se você não é. Então tem essas questões todas. E respondendo a pergunta do Ninja Inimigo, eu acho que o tamanho ideal de uma mesa de vampiro, pra você poder trabalhar todos esses aspectos, tanto o lado pessoal do personagem, quanto as relações, eu acho uma mesa saudável, uma mesa de 4 pessoas, assim, um mestre, 3 jogadores, eu acho bem interessante esse molde. Passou disso, não sei que você vai ter mais dificuldade de juntar o grupo. E dentro do universo de vampiro, eles até criaram um tipo de grupo específico, né? Que é o círculo. O nome dos grupos de vampiro, quando os vampiros se juntam por algum propósito, eles formam um círculo. E esses círculos podem ter vários propósitos. Um jogo clássico, não sei se alguém chegou a participar aí dos jogos abertos de RPG que tinham nos eventos, seguindo a ideia da taverna, né? Era o príncipe da cidade, que é o vampiro manda-chuva da cidade, convocar os vampiros recém-abraçados para pedir a eles um favor. Tipo, gostaria gostaria que vocês fossem até a cidade vizinha, mandassem minhas recomendações ou fizessem um trabalho para mim em tal lugar. Tem uma quest pra vocês. Ou no Sabá, o La Sombra fala: na cidade ao lado tem um filho da puta que tá sacaneando, eu quero que vocês vão lá, piche e zoe a porra toda. Mas pra isso, cara, o que acontece e tem que ser preservado, tipo, vampiro não é um jogo que cada um faz um personagem que quer jogar e pronto, se vira, mestre. Eu acho que é pro outro caminho. Esse é um jogo que os jogadores têm que sentar juntos e falar: vamos criar um grupo que funciona. Eu quero jogar com isso, mas eu tenho flexibilidade pra mudar, pra poder moldar o meu personagem pra fazer o grupo funcionar. E isso é uma demonstração de maturidade que você normalmente não tem com 12 anos. Você fala: poxa, eu quero jogar assim com o cara, com fortitude, potência, rapidez e dois espadas gigantes. Foda-se. Mas todos os jogos tem que ser assim, né? Pra dar certo. A não ser que seja, sei lá, um D&D da vida que foda-se. Você pode pegar uma galera. Não tinha o mérito do D&D. D&D é um jogo muito maneiro, mas tem outro. Eu não tô tirando mérito. Não tô tirando mérito. Tô falando que a maioria dos jogos você precisa ter criar personagens que conversando com os outros jogadores. Você não pode simplesmente tocar o foda-se. D&D é um dos que, tipo, é muito mais for fã e você pode cagar no pau e fazer o pessoal que você quiser. Mamiamos. Mas esse é papo para um outro podcast. Chegando mais no final do nosso podcast. Eu gosto de jogos e eu queria perguntar, Mestre Splinter, se você tem alguma dica para as pessoas que querem começar a jogar vampiro hoje, agora, assim, caralho, eu vi esse episódio, foda, quero jogar vampiro, como faz? Como eu posso começar? O que eu devo fazer? Como faz? Pega o livro básico, pega o conjunto de dados 10 lados, ou se não tiver dinheiro para comprar o conjunto, compra um dado e fica rolando milhares de vezes, mas não recomendo. Mas você vai ter jogos de dias e dias. Usa os do War, pô. Não, é dados dados. Dados de 10 lados, normalmente, se você tiver sorte, na sua cidade vai vender um conjuntinho com um pacotinho com 10 dados, que é o número ideal pra jogar. E faz o básico. Sabe essa ideia que a gente acabou de falar? Tipo, pega o príncipe da cidade, cria um objetivo, fala: vá até a cidade X ou vá até o lugar X e faz esse favor. Faça uma aventura simples, vê como é que funciona o sistema, se habitua aos clãs, aos personagens e seja feliz. Depois você vai conseguir andar com as próprias pernas. E tenta sempre relevar os fatores importantes de cada personagem, desenvolver o personagem individual de cada um, porque é um jogo que vale a pena você cambar pra esse lado, cambar do desenvolvimento do personagem. É muito mais divertido quando você faz assim. Na base! Sim. Você sabe como as pessoas podem se comunicar com a gente, se elas gostaram ou não gostaram, se elas querem mandar críticas, sugestões, elogios ou porradarias para este podcast? Elas podem mandar um e-mail, né, que é uma tecnologia que tá começando, pra eugostojogos@baixofrente.com. Elas podem inovar e usar uma belíssima rede social chamada Twitter, @baixofrente.com. Ou eles podem simplesmente ser preguiçosos, entrar no site www.baixofrente.com e deixar seus comentários. Olha só, inclusive no site você não vai encontrar só podcast. Tem uma notícia que uma notícia. Um ano tem uma notícia. Cara, mas era importante a notícia, cara. Tinha que botar. Era realmente. Aliás, eu gostaria de dizer que eu participei do podcast 52, que é o verdadeiro de um ano. Não é o 50, todo mundo sabe disso. Tem essa matemática básica. É, né, 53, é o 53 que é o verdadeiramente um ano. É o último do ano, então. Eu participei. Ah, e, então, assim, eu tô muito feliz de tirar onda com o Prick, que participou de 50 e eu participei de 52. Toma aí, vascaíno. E Lapso, alguma mensagem pro nosso ouvinte que você está aí nessa Brasília? Senhores, eu estou de saída, infelizmente. Foi um prazer incomensurável participar de 45 podcasts consecutivos com os senhores. Mas agora eu estou de breve saída, vou dar um passeio aí por esse mundo afora. Vou lá na Comic Con, ver o que é a Capcom, o IA. E foda-se a Capcom, vou ver o que é a Marvel DC. Come todo mundo. Vou comer todo mundo lá em San Diego, nessa porra, nessa Brasília. E se tiver alguma coisa de jogo interessante, eu vou dar uma filmada lá. Mas a verdade, até agora, a única coisa que eu tive que prometer é que eu vou tirar foto do elenco do Glee pra uma amiga minha. Puta que me pariu. Nossa. Se a Capcom e a EA e a Square tiverem alguma coisa interessante lá, eu filmo e trago pra gente. Se não tiver também, foda-se, filma assim mesmo. Então nós vamos ficar alguns episódios sem nosso amigo Lapso, mas não fiquem tristes. Ele vai fazer áudios e mandar pra gente botar no programa. Aleatório. O máximo que eu garanto a vocês é a mesma coisa. O máximo que eu garanto a vocês é que eu vou fazer um cast de uns 2 ou 3 partidas de StarCraft do Terceiro Samurai lá em Las Vegas. Opa, amigo. Então é isso aí. aí, galera. Até semana que vem. Aí, pra me despedir da galera, nada melhor do que exatamente isso, né? No episódio de vampiro, um abraço. Valeu. Entendeu? Bora. Vou embora. Meia-noite, já são meia-noite, vou me alimentar por aí. Vou cagar. Qual foi? Pô, amanhã eu vou gravar um negócio aqui, são 10 horas ainda, depois eu vou parar. Você fala muito alto, fala mais devagar. Mas eu tô falando rápido porque o negócio é gigantesco, cara. Você tem rápido. Que? Dá pra entender sim, cara. Isso é a mãe do Senhor da Eternidade dando uma aula pra ele sobre dicção na leitura de e-mail. Exames? Mas eu conheço. Vai dormir. Tá falando alto pra caramba? Você vai dormir agora? Eu só vou ficar mais 15 minutos aqui gravando esse negócio e acabou. Vaza. Ai, caralho. Nice. Devia ter mutado, mas enfim. Isso vai entrar, né? Eu já tô parindo, caralho. Não acho o link do jogo, você vai estar assistindo, cara.